Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvintes do Magicando, está começando mais um episódio de capirotagem. Na verdade, esse é o primeiro episódio, porque eu já gostaria de fazer a primeira frase, um retcon. Então a gente já está mudando a realidade aqui por si só. O que é o retcon? A gente vai fazer uma alteração re... Eu esqueci a palavra. Retroativa? Retroativa, exatamente. Então, esse aqui vai ser, na verdade, o primeiro episódio. O episódio anterior que vocês escutaram vai ser o nosso piloto, né? É capaz de você ter acabado de escutar e a gente falando que aquele é o primeiro. Só que a gente achou melhor, aquele é mais um meta-episódio. É vocês conhecendo a gente e, enfim, esse tipo de coisa. É um não-episódio. Exatamente, um não-episódio. E aqui, eu acho que poderia ser um excelente ponto de partida. Isso não quer dizer que você pode ignorar. Só que eu acho que... um ponto de ignição. Exato. Não, você é muito DC pro meu gosto. Vamos então falar sobre o que, gente? Sobre magia. Eu sou o Andrei Fernandes, você já me conhece do Mundo Freak Confidencial. E estamos aqui no Magicando para falar e dar para você um pouco... dos especialistas, o que que eles acham? Grandes bosta. Então, gente, pra me ajudar aqui, temos ela, a Juliana Ponzilacqua. Oi, ouvintes. Vocês estão tudo bonzinho? Não? Então vamos usar magia pra melhorar isso. Então, eu acho que isso é interessante, essa sua colocação, Ju, porque eu tenho certeza que se a pessoa está escutando esse projeto, ela não está bem. Ela não tá bonzinha. E eu não tô falando que aqui a gente vai tirar o nego da fossa, não. Não é isso. Mas é porque ela tá procurando problema. Essa é a parada. Então vai, vamos fazer de novo, cara. Olá, ouvintes. Vocês estão bonzinhos? Não! Então vamos usar magia pra melhorar? Excelente, excelente. Temos aqui ele, o Marcos Keller. Magia é o que você disser que é. Pronto, acabou o episódio. Muito obrigado por tudo. Abraço a todos. Já podemos comer pizza. Vamos lá? Pizza é magia? Sim. Depende da pizza. É o triângulo da evocação, cara. Não vejo por que não ser. Tem os elementos. Colocar ketchup na pizza é um ato mágico? Com certeza. É magia negra. Não é, não. Ela foi mal. É transgressão pra cacete. Tá, mas aí é magia transgressão, não é? É, também. Então pronto, então vamos fazer. Porque inclusive eu ia falar, tipo, vai ter muita gente falando, inclusive, que a gente tá cagando regra aqui. Mas... Essa é a internet, né, cara? Então, é, então, mas a questão é que foda-se, né? É a nossa opinião fecal. Temos aqui ele também, que assim, a gente tá conversando aqui, tem essas vozes que a gente nem apresentou ainda, mas elas, né, estão flutuando aqui. Vinícius Ferreira, nosso senhor Penumbra. Um recado pra todo mundo que estiver ouvindo, ainda dá tempo de parar. Caralho, eu fiquei com medo, hein? Porra. Ainda fala com essa voz séria, não, né, é? Meu? Rapaz. Direto da Fraternidade Branca, né? Seu Penumbra dando uma dica aqui. E temos aqui ela também, a senhora Penumbra, a Lívia. Então, gente, eu estou aqui em sua voz de todos os ouvintes que estão perguntando what the porra is that? Exatamente, exatamente. Porque hoje, galera, a gente vai falar sobre o quê? O que é, afinal de contas, magia? E eu já vou logo pedindo, né, que vocês se preparem e tirando os seus cavalinhos da chuva, porque a gente não vai dar aqui uma definição única, né? A gente, na verdade, vai nadando em volta, zigue-zagueando e tentando se aproximar de uma verdade que nunca vai chegar, porque essa é a nossa realidade. Eu pensei que você ia falar pros ouvintes, então, vocês vão começar a tirar a roupa, mas não era. Então, esse é opcional, né? Ah, tá. Não, eu acho que é obrigatório. É, eu acho que a gente tem que instituir que o magicando tem que ser ouvido nu. É uma boa ideia. É, inclusive, o demo, se você não tá no risada. Ou no trabalho. Ouvindo no trabalho, você tem que ficar pelado. Eu só acredito se mandar foto. Manda nudes pro Keller. Então manda pro Keller, meninos, que o Keller vai ser meu filtro. Meninos, só meninas, para o Keller, mais? Por favor. Todo mundo. Árvores. Então, gente, vamos lá. É, esse episódio... Nossa, esse episódio... Que déjà vu. Parece que eu já gravei esse episódio em alguma outra realidade. Solta a música do Twilight Zone aí. Olha aí. Não, porque o editor tá pedindo arrego já. Então vai ser o toque aí na cabeça de vocês, ouvintes. Vamos lá, galera. O que, que é magia? Vamos recorrer agora pro... Enfim, pro grande... O grande veículo que embasa todas as nossas vidas quando a gente procura algo no Google. Lívia, o que, que é magia? Segundo a grande sabedoria da Wikipedia, diz: magia ou feitiçaria é o uso de rituais, símbolos, ações, gestos e linguagem com o objetivo de utilizar forças sobrenaturais. Olha, já discordo, que eu acho que a grande fonte de sabedoria da internet é a da enciclopédia. E eu vou concordar com você? Porque o menino do Acre utilizou a Wikipedia, então nós temos que usar a Deciclopédia. É a nossa obrigação moral. É, com certeza, para mostrar como é que a coisa é de verdade. A Deciclopédia tem uma definição muito melhor, então vamos lá. Segundo a Deciclopédia, a magia é uma arte de usar algum poder sobrenatural, elemental, natural ou energético para produzir algum ataque usado em jogos de luta e RPG. Apesar de abstrata, a magia pode ser colorida também. Magia negra, magia branca, magia verde. A macumba também é magia. Mágica de baralho não é magia. Cara, perfeito. E cabe tudo, né? Nossa. Magia elemental... Não, deciclopédia. A deciclopédia é muito melhor. Muito melhor. O único problema que eu vejo com essa definição da deciclopédia é que ele limita a magia para ataque. E todo mundo sabe que dá para dar counter também. Então, mas aí a melhor defesa... É o ataque. Já dizia Napoleão. Então, deve ser, eu não sei. Eu já escutei isso em algum lugar. Se você diz, eu acredito. É, então. Vai por mim que tá com Deus. É só falar com convicção que as pessoas acreditam. Esse, na verdade, é o embasamento de todo episódio do Magicando, vai ser esse, né? Eu achei que você ia falar daquele podcast do... Não, tá. Aí, rapaz. Então vamos lá. Só o processo em pi. Eu acho interessante porque, dentre dessas duas definições, ela é uma definição básica pro que a gente chama... olha só, como se eu não fosse, inclusive, do profano. Quando a gente vai falar alguns termos, a gente vai tentar explicar o máximo possível, porque esse episódio é pra todo mundo, né? O que, que é o profano? O profano é aquele, é o trouxa do Harry Potter, né? É o não bruxo, o não iniciado, é melhor. É a família tradicional brasileira? É a família tradicional brasileira. É o cara que tá fora do templo, é o profanos. Ele tá fora do templo e não adentrou nos mistérios ainda, ele não está iniciado na parada. Então, o proanos... Acabou de inventar essa etimologia, mas até ficou boa. Mas eu falei com vontade, né? Parabéns. Ah, cara, vocês não acreditam em nada que o Keller falar, tá bom? Gente, só pra deixar claro aqui. Não nem só o Keller, né? Não acredito em nada do que ninguém disse. Mas é interessante porque esse embasamento, todas essas definições, eles se embasam, apesar de você ter, enfim, suas variações dentre essas duas formas, você se baseia na questão do sobrenatural. O que eu acho que aqui, eu acho que todo mundo pode discordar, né? Porque, de certa forma, se magia existe ou não existe, a gente não tá lidando aí com interessante, com algo sobrenatural. Porque o cara que vai praticar, ele tá lidando, na verdade, com forças naturais ocultas, não necessariamente que ele entende, ou que as pessoas entendam na sua complexidade, né, na sua completude. Mas não é algo sobrenatural, não está além das regras. Isso segundo a sua visão. Então... Enquanto a pessoa que tá de fora... acha, né? Porque pode ter gente que discorda. Não tô falando tão longe daquilo do que eu vejo. Mas há controvérsias quanto a isso aí que você tá falando. Não, tudo bem. Eu tô falando que, dentre os cinco aqui, acho que a gente pode discordar dessa questão do sobrenatural. Sim, sim. Alguém acha que é sobrenatural? Eu não. Não, pra mim. Não. Isso aí. É porque, assim, vamos lá. Vamos ter. Assim, deixa pelo menos. O seu questionamento, Kelly, foi essencial, assim, porque a gente vai ter que fazer uma definição do que é sobrenatural. Porque pra mim, é o que a gente sempre bate no Mundo Freak Confidencial, que é o sobrenatural, ele em teoria, ele não existe. Por quê? Existem regras pelo que aqueles fenômenos estão passando. A gente não conhecer essas regras não tornam elas fora do jogo. Não tornam elas roubar no jogo. Não torna elas hackear o mundo. É o ponto de vista, assim, tem gente que fala assim, magia não é comprovável pela ciência. Não é comprovável pela ciência atual. É isso que, pelo menos, é o meu ponto de vista de o que é sobrenatural. Vai que a nossa ciência não é desenvolvida o suficiente. Ou atrasada, né? Porque na Idade Média a galera botava mó fé na... Ah, sim, claro, né? Então, claro. Às vezes... É engraçado que com o ritmo de desenvolvimento que o conhecimento humano vem crescendo, né? O conhecimento humano vem crescendo exponencialmente, na verdade. Sim. Então, o que a gente acreditava 1000 anos atrás não é muito diferente do que a gente acreditava 1100 anos atrás. Quer dizer, 100 anos não fazia muita diferença. Mas hoje em dia, se a gente for olhar para 100 anos atrás, quer dizer, sim, 1917, outro mundo. O pessoal estava acabando de descobrir a teoria da relatividade, né? Que hoje é uma coisa que a gente usa para tudo, mesmo que a gente não saiba. A física foi reescrita, né? Sim. Então, o que, que pode acontecer daqui a 50 anos, 100 anos? A gente não sabe, a gente não faz ideia de como vai estar a ciência. Sim, sim, sim. Mas isso é interessante porque isso já puxa pra gente o que que a academia... E quando eu falo academia, eu não tô falando daquele cara que veste regatinha e puxa uns fetos. Bodybuilding. Sai da jaula, monstro. É, a gente tá falando da galera que entende. Ou acho que entende, né? Eu acho que acha que entende é uma boa coisa. Desculpa tu pai, hein? Não, mas a gente tem um acadêmico, é tipo aquela coisa, tipo, você pode fazer piada de judeu se tiver um judeu na mesa. Então, inclusive, Kelar é um sobrenome judeu, né? O Kelar, então. Então tá liberado. Mas no caso você é acadêmico, né? Então a gente pode tirar sal. Sim, sim, sim. Fica à vontade também. Então, segundo a academia tem dois pontos de vista em relação à magia. Um que se chama intelectualista e outro que se chama funcionalista. O intelectualista é mais antigo e ele diz que... O antropólogo que fala disso é Edward Taylor e o James Frazer. Eles consideram que a magia é o oposto teórico da ciência. Então eles pensam assim, ou pensavam, né? Que já está todo mundo morto. Que primeiro havia a magia, depois havia a religião e depois havia a ciência. Então é uma coisa linear e evolutiva. Ou seja, quem acredita em magia tá lá atrás. Entendi. Então são pessoas atrasadas. Segundo o seu Fraser aqui, é isso aí. E essa teoria, ela é defendida também, de certa forma, né? Ela teve um desenvolvimento, até o Durkheim também chega numa coisa bem próxima disso. Mas hoje mesmo o Fraser, dentro da ciência da religião, tô falando aqui pela PUC, né, que é a instituição a qual eu tenho ligações corpóreas, sexuais, talvez, deixa no ar. E só se fode, né, Kelly? Só me fode, é assim mesmo, cara. E lá, de acordo com a galera de lá, já tem uma definição um pouquinho mais recente, um pouquinho mais coerente, inclusive, com o que a galera costuma acreditar, a galera dos iniciados costumam acreditar, né? E seria qual? Olha, por exemplo, eu vou usar a definição de um cara chamado North. Que o North, ele costuma falar que ele define a magia. Vamos entender só uma coisa aqui que eu acho que é importante. O papel da academia é tentar traduzir o mundo em palavras. A grande sacada é que o mundo não vai traduzir em palavras mesmo. Então o máximo que você consegue é uma aproximação. É a mesma coisa que o direito faz, né? É categorizar, organizar, colocar todo mundo em caixinhas. Exatamente. E de forma que você consiga entender tudo. Essa é a grande sacada que ela tenta. Inclusive ela sabe que, pelo menos a galera da história, sabe que não vai rolar. A galera da história, ciência da religião, a galera de humanas é menos... Ai, vou desvendar os segredos do universo e ver as tetas do infinito. Não é tão assim, né? Então sobrevive. A gente se contenta com as tetas mundanas. É, sem problema, não precisa. E a definição do Noth, que ele fala, é que ele compreende magia como um conceito abrangente, só por isso quer dizer qualquer coisa, então já é muito esperto da parte dele isso, que cobriria as práticas que agiriam sobre o mundo natural e o sobrenatural. Continua sendo qualquer coisa, seja então qualquer coisa. Um cara muito inteligente. É o que você quiser que seja. Ele mantém isso, aonde o natural seria realizações práticas, como uma cura ou um efeito sobre a colheita, essas coisas objetivas. Ainda tá naquele sentido medievalzão, né? Primalzão, campestre, né? Tá nessa pegada ainda. E aí ele continua. Cadê? A prática sobre o sobrenatural, que seria as bênçãos e as maldições, que não tem um efeito prático como finalidade. A bênção e a maldição, segundo ele, não altera o mundo material da realidade da galera. Começa a discordar nesse ponto. Segundo o jovenzinho aqui. Mas a questão é que essa definição dele, ela não fala, por exemplo, diretamente que o mundo está na magia, depois vem a religião para salvar a magia, depois vem a ciência para salvar a religião, que é o que o Fraser defende. Esse é um raciocínio muito da época que começou a se desenvolver isso, até mais ou menos da época vitoriana, né? Isso era uma época vitoriana. Na história a gente chama de positivismo, né? Que essa coisa que o mundo está caminhando para uma ordem e um progresso. Não. Coitado, esse pessoal todo chegasse aqui em 2017. Então, mas isso é interessante porque isso é uma visão acadêmica positivista. Só que aqui a gente vai lidar com vários nomes de magos e ocultistas, inclusive que eles são base pra muita coisa do que a gente vai falar aqui, que eles também estão dentro de um pensamento positivista, né? Sim, eles estão, mas, por exemplo, se você pegar a Telema, ela é essencialmente pós-moderna. Desculpa, Telemitas, mas ela tem essa pegada muito pós-moderna. Então ela vai na contramão do que o Fraser fala. Na verdade, tudo que a Golden Dawn faz vai na contramão do que o Fraser fala. Porque a Golden Dawn, por exemplo, ela vai praticar magia dentro do academicismo do século XIX, né? Então... O lema da AA, aquela sociedade telêmica, talvez a mais importante, Astro. É o objetivo da ciência... Não, desculpa, o método da ciência e o objetivo da religião. Então, a proposta dessa galera, quando eles surgiram, era justamente fazer uma investigação, entre aspas, científica, do que é magia. Então, se eu fizer dessa forma, funciona. Se eu fizer daquela forma, não funciona. Isso quer dizer que eu fiz certo de um jeito e fiz errado do outro jeito. Então, eles tratavam exatamente como experimentos científicos mesmo. É, mas eu acho que, em teoria, tem muita gente que trata até hoje. Mas isso é interessante porque a gente está separando ciência e crença hoje, né? Porque até 150 anos atrás... Nem tanto. Se você for ver a abordagem funcionalista, que eu disse que tinha uma segunda abordagem, que é do pessoal do Durkheim e do Mauss, que são franceses, eles disseram que a magia é entendida como oposto teórico da religião. No sentido de que a magia é uma coisa pessoal, é uma coisa individual, e a religião é uma coisa coletiva. Tá. Então deixa eu reformular então. Não é crença. Mas, por exemplo, quando tu vai pegar, sei lá, Copérnico, você vai pegar o cara lá da física, o Isaac Newton. Isso aí, eles são pais da ciência. E, porra, o alquimista é um foda, né? A galera tem sete... Acredita que tem sete cores no arco-íris. Porque, na verdade, não tem sete cores no arco-íris. Tem um trilhão de cores, inclusive algumas que a gente não vê. Só que são sete porque... Infinitude e tal. Tem todas essas simbologias que o nego usa. Porque ele era meio cabalista e tal. E tem umas paradas assim também que ele colocou. Sim. Segundo o menino do Acre, também ele era um dos gênios que a gente deve... Gênio é assexuado, né? Assexuado. É, né? Que isso aqui define um gênio. Você não trepar. Sábios, não é gênio. Desculpa. Não pratica o dedo no cu e gritaria, como a gente. Que é muito melhor. Excelente, excelente. É, mas isso eu acho que é interessante porque é uma percepção minha dessas definições, e eu tô falando aqui com embasamento zero de estar conhecendo aqui nesse momento, é... Parece que a academia parou no tempo. Porque, por exemplo, quando a gente for ver... Calma, deixa eu completar. Não quer dizer que existem acadêmicos que não estejam buscando isso profundamente. Mas conceito acadêmico mais... aceito, né? Por exemplo, se for pegar o Jung, ele vai trabalhar com várias coisinhas interessantes ali, só que o Jung não é Freud em questão de aceitação social. O Jung tá sempre à margem da academia, né? Sim, cara, isso é uma coisa que é importante. Aliás, a própria... o trampo dele, como é que chama? Não é psiquiatria, é psicologia analítica. Obrigado, o William está aqui. A voz que vocês não ouviram é do William ali no fundo. Dá um grito! Tá, ele disse que não vai gritar, então... A psicologia analítica, né? Ela é criticada pela galera da hard science, inclusive a galera de humanas quer fazer hard science, e pra não ser considerada ciência. O Pablo do vai ficar puto comigo agora do mitografias, né? Mas essa é uma das colocações que a galera coloca. Eu particularmente não concordo, mas o que o Vinícius falou é verdade. O Jung, ele tá sempre à margem da academia. E aí eu quero emendar só que, por exemplo, a gente tem um livro de um brother aqui chamado Magia, aqui na PUC, ele é professor da ciência da religião e da pós-graduação, e ele tem um livro chamado Magia, que a primeira linha do livro é A Magia Existe. Lógico que a abordagem dele não é da bola de fogo, dos efeitos e tal. A abordagem dele é o seguinte: se tem uma galera que acredita nisso, é porque essa porra existe. E por que que ele fala isso? Porque aí eu vou usar o livro do Yuval Harari, que eu já citei várias vezes aí na vida afora, que o ser humano, ele tem a capacidade de criar ficções. E a gente cria ficção e acredita piamente nela, e ela regra a nossa vida. Direito é uma ficção. Se você catar sua caneta que tá aí do lado ou qualquer outra coisa e enfiar na cabeça do amiguinho mais próximo, não vai manifestar um policial do chão pra te prender. Não existe isso. Você colocou na sua cabeça a ficção de que isso é um crime, de que isso tá errado, e realmente, tomara que seja. Dinheiro é outra ficção? Dinheiro é a maior das ficções, e a galera mata e morre por um pedaço de papel que é, em valor agregado ali não tem nada. Hoje em dia nem existe lastro mais, né? Não tem mais nada. Então, tipo, exatamente. Nem lastro tem mais. É Bitcoin, né? Não tem nem um grande órgão por trás que fala que aquilo é verdade, né? Você tem um bando de maluco que acredita, né? E quanto mais acreditar, mais força a parada tem. Sim. O Vinícius, num podcast perdido, Aqui ele falou, deixou uma coisa bem clara, que o dinheiro ele tem todas as características de uma divindade hoje. Então, magia existe. Tem uma galera que acredita, tem gente que regra a vida e ela tem participação importante. Juliana, o que você acha disso que você tá muito quieta? Eu tô prestando atenção no que você tá falando. Eu tô tentando organizar todos os nomes aqui. Vamos passar então pro... Não, deixa eu falar que... então. Fala aí. Eu tenho uma opinião sobre a opinião da academia. Pau no cu da academia. Anota. Pau no cu da academia. Anota aí. É, vamos explicar para os ouvintes, né? Logo ali, em frente, na frente... Faltei nessa aula de português. Fala em alemão, para não ter erro. Ok. É na frente. Vinícius tem uma caderneta onde ele está anotando uma lista. Tipo a lista da Beatrix Kiddo. Só que essa lista é pau no cu de quem? Então ali já temos o quê, Vinícius? Por favor. Temos aqui de vidas passadas, temos o Linux, a academia, o Adam Smith e o Marx abraçados. Sim, opa. Sim. O jornalismo. Alguns ouvintes. O Keller. Sim, sim, concordo. Os espíritas, os cristãos e o mundo também. Legal. Pra finalizar com chave de ouro. Tá, é isso, viu, gente? Quando fala... Se você gostou, link no post. Não, vai ter link, não. A gente não vai oficializar material físico pra dar margem para processos. É nosso direito não fornecer material para... Imputar crime contra nós. É. Então tá. Não, mas isso não dá processo. Antes da gente passar pros magões sinistros, isso é algo que me incomoda. Por que... A magia hoje, a gente trata ela como ocultismo, sendo que, em teoria, ela não é mais perseguida oficialmente. E a gente sabe que tem, né? Mas ela... Vamos lá. Calma, Ju. Calma. Calma. Tá nervosa. Desculpa. Ouvintes não estão vendo, pistola. Né? Vai, a Ju tá se mexendo na cadeira. Abre seu coração. Eu tô ficando pistola. Mais ou menos, né? Marromei. Peraí que eu vou fazer a voz daquele carinha, né? Mas hoje, a magia não é perseguida mais. Certo, Ju? Pau no seu cu. Pau no cu. Não, que ela já eu tá acho... É, botei. De novo. De novo. Desculpa. Mas não, é só uma pequena observação. Tudo bem, não pode... Ah, não temos mais. A gente sabe que tem. A gente viu um caso aí super recente de uma moça que, em Santos, né? Santos. Que foi considerada uma bruxa e foi... Linchada. Linchada, né? Tirando esses casos que a gente sabe que tem. Então, né? Criancinha que tá saindo do terreiro, toma uma pedrada na cabeça. Que tem também, que aconteceu há pouco tempo. É, não é nem um terreiro, é uma casa muito conhecida de... Como é que é o nome? É a Casa do Mago. A Casa do Mago no Rio de Janeiro. Tacaram fogo nela 3 vezes nos últimos dias aí. E a polícia disse que simplesmente não vai fazer nada a respeito. O mago em questão disse que vai contratar pessoas por fora pra ter a segurança, né? Porque o pessoal tá atacando fogo. E tem, tipo, tem câmera, tem tudo. Além disso, nós temos... Não vou usar a palavra bullying, mas nós temos a tiração de sarro. Uhum. Ah, você tá falando isso aí, mas isso aí... Você está louca, principalmente acho que as meninas... sofrem muito mais esse tipo por uma série de pontos e desenrolares de desqualificar e esqueci a palavra. Mas o que a mulher fala ou pensa? Fale alemão que acerta. Eu sou orelha aqui e já tem um banimento muito bom pra isso. Primeiro você vira a mão com o dorso voltado pra pessoa e você baixa todos os dedos, menos o dedo do meio, e você faz um movimento circular. 7 vezes. 7 vezes. Gira no calcanhar e vai embora. E você pode dobrar o efeito usando as duas mãos. Muito bem. Mas assim, o que eu queria fazer uma colocação... Ah, desculpa. E esse negócio da perseguição, às vezes, não é nem tão evidente, às vezes não envolve apedrejamento e fogueira. Mas, por exemplo, eu trabalhava numa empresa multinacional, bonitinho, ia trabalhar engravatado e tal. Isso antes dessa maluquice resolver foto no virar... post. Exato. Procura no LinkedIn que vocês acham. Ah, a dica. E, assim, nem podia nem sonhar em falar... Ah, peraí, galera, hoje eu vou sair porque eu vou bater um tambor. Não existe essa possibilidade. Mas tinha culto no intervalo, né? Na hora do rango. Mas tinha culto evangélico, no intervalo do rango com direito à sala. Então, mas é isso que eu gostaria de falar. Porque o problema aí não é você ter um nível, sei lá, iluminismo, racionalismo, sei lá, ninguém mais vai crer em nada. Não, porque a religião é bem melhor aceita cristã, né? É, a minha questão é, por que, se existe um cientista que hoje em dia pode falar que é um cientista que crê em Deus, e, em teoria, ele não é um mau cientista por causa disso, ele só seria um mau cientista se isso influenciasse o método científico que ele aplica, por que, que a gente não existe isso? Por que, que o ocultista médio, ele não vai pra academia e fazer isso? Nós tipo tá, Kelly. É uma causa perdida. Não, tem A opinião dele nunca vai ser aceita pela academia. Mas tem algumas pessoas que estão tentando. Então, acho que a melhor coisa que... A melhor aproximação disso, por exemplo, é o Nicholas Frisvold, que é um cara extremamente acadêmico, que faz trabalhos seríssimos, mas não publica pela academia. Ele usa o método acadêmico e tá meio que se lixando pra opinião da academia a respeito disso. E tá aqui no Brasil, né? É. O cara é bom pra caramba. Beijo, nem te conheço, mas beijo. O Carol também é... Ele é físico, o Carol, né? É físico, publica os papers dele lá. Carol é o Peter Carol, gente. Eu não tenho toda essa intimidade, não. Eu mas... chamo ele de Pete. Pedro Carol. O que, que o Pedro Carol faz? O Peter Carol é o autor do Libernum. Uhum. Libernum e Psiconauta. Então, o trabalho mágico dele, ultimamente, nas últimas décadas, ele tem revolvido em torno de física, que é a especialização acadêmica dele. Ele é um cara que mistura as duas coisas, mas... Pergunta se ele é um físico super respeitado que vai dar entrevista no Discovery Channel. Não, não vai, né? E o Frisvold, né? O Nicholas Frisvold, o Nikolai, Nikolaj Frisvold, ele é o autor do Arte dos Indomados, que tem, né, pela Penumbra, que é do caralho. E só pra constar, pra você ver como a academia tá dando uma olhada pra magia, mas é marromeno. Se eu não me engano, eu lembro que podcast que a gente gravou com o Ivan, acho que foi o... Porra, não sei, com o Ivan Mizanzuki, mas ele citou alguns locais na Alemanha, Amsterdã, lógico, Amsterdã, que tá tendo uns trampos acadêmicos sobre magia, com cadeira nas universidades, uma parada dessa. E tem uma mina que eu vou esquecer... Cara, tô muito ruim de nome hoje. Tem uma mina fodástica, que é doutora em história, na Universidade de Nova York, se eu não me engano, que tem um curso chamado Ciência, Magia e Religião, onde ela fala sobre isso. E ela tem uma teoria dela, que ela costuma... Teoria não, que é uma análise que ela fez, né? Que ela costuma dizer que o que aconteceu foi o seguinte. A ciência, ela tem os seus templos. A escola que você frequenta é um templo à ciência. A universidade é um templo à ciência. A religião manteve seus templos. São os templos, as igrejas, os terreiros, as coisas e tal. E a magia, ela não há uma Hogwarts pra você ir. Não existe essa porra, né? Ah... Não tem, não tem. Por isso que eu nunca recebi a cartinha. Na verdade, você nunca recebeu a carta porque o Voldemort destruiu os registros dos magos trouxas. Então foi por isso. Então bate até aquele negócio dizendo que é o oposto de religião. Então, aí que tá. Que é pessoal, é uma religião pessoal. Ela entra a magia pessoal. Ela fala assim, a magia ficou relegada no âmbito do privado. Então o que aconteceu com a magia? Não tem problema nenhum você ser um físico, você ser, sei lá, qualquer porra que você quiser ser na vida, o que você é hoje, a porra que você é, a porra que eu sou. E você praticar magia no âmbito do seu lar. O problema é se você tornar isso público. Então, o que aconteceu? Você entendeu? Essa é a parada que ela faz. Ela tem, sei lá, 15 aulas em inglês sobre essa parada. E eu tô até utilizando, tô pegando algumas coisas do que ela fala, porque ela ainda faz um histórico bacana sobre a magia também. E aí é uma reflexão que a gente pode fazer. Porque você tá no âmbito do privado, é por quê? Porque é vergonhoso? Porque não é socialmente aceito? O que é a questão que faz a coisa ir pro âmbito do privado? Né? E isso então, é a pegada. Mas aí também é mais ou menos, né? Porque se a gente for lidar aí com magia cerimonial, você tem uma loja maçônica que é aberta, todo lado tá o símbolozinho. O advogado abre o estúdio, então, não é estúdio, e coloca o maçom. A magia cerimonial é coletiva. Então, mas a diferença da magia não era o público fazer junto com as pessoas e mesmo a maçonaria, ela não é uma ordem aberta, ela é uma ordem discreta, né? Então, tipo assim, tem vários ritos que não é aberto, né? E o objetivo final de qualquer forma de magia, mesmo que praticada coletivamente, é fazer com que você aprimore a sua espiritualidade particular. Ao contrário da religião, que, por exemplo, a fé em Deus é única. Você tem que aderir àqueles dogmas e àqueles preceitos. Se você estiver desenvolvendo uma espiritualidade diferente dentro de uma prática religiosa, você é um herege. Sim. Vamos fazer então, um... Então todo brasileiro é herege, né? Porra. Porque... Não, o Brasil não existe. O Brasil é um lugar único. A tia Cotinha, que é a nossa... o exemplo mor, né? A tia Cotinha, coloca lá o qual é? São Pedro? José? São José? Francisco? Santo Antônio. Coloca o Santo Antônio de cabeça pra baixo, enfiado dentro do copo d'água, que é pra arranjar casamento pra sobrinha. Mas a igreja condena. É, vamos fazer um, vamos, então, já que a gente tá invocando vários outros podcasts, quem lembra que o, né, do podcast do exorcismo da... que é baseado Emily no Rose. Filme Exorcismo do, né, da Emily Rose, ela tinha outro nome, né? A menina alemãzinha, ela tinha uma relação com Deus totalmente diferente. Ela conversava diretamente com Deus e isso a ferrou. O que que deu? E ela era mulher. Isso é uma coisa que... Você é chovendo molhado. Você nascer mulher já é um... Não, isso você é uma... nasce com menos um em alguma coisa. O Pablo, ele fala isso no podcast, né? Porque é uma outra coisa que a gente tem. Os fenômenos de poltergeist, de possessão demoníaca, normalmente estão associados ao com feminino. É outra coisa fenomenológica pra você tentar entender por quê. E em idade de... De adolescência. Então é uma outra coisa pra você. É pressão de sociedade, é capeta mesmo, é magia. Tensão sexual reprimida. O que que é, né? Tudo isso é importante a gente... Fiz sua extensão. Porra, com meus 15 anos eu tava... Vai dizer que você não libertava essa tensão aos 15 anos. É verdade. Bastante, inclusive. Então, a menininha religiosa não vai fazer isso. Porque é feio, porque Deus tá olhando. No filme faz com crucifixo. Nossa, imagina. Você fica lá com Deus olhando, né? Realmente não dá. Então, mas isso é interessante porque o que eu queria puxar é... O que que os ocultistas... Médios. Não, agora vamos falar dos pica da galáxia, né? O que que a galera que geralmente o pessoal... Assim, vai ter muita gente aqui que vai discordar deles. O pessoal que saiu do âmbito privado pra... O pessoal que saiu do âmbito privado pra acabar indo pro mainstream. O que que eles falam? Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco pica da galáxia. Seis picas da galáxia? Uhum. Tá bom, mas muito bem. Sete picas? Tá bom, né? Sete é bom. Não, seis. A da Ju não é uma pica. Isso é melhor ainda. É uma vulva do universo. Uma vulva do universo. A grande buceta galáctica. Das galáxias. O primeiro é o famosão senhor Aleister Crowley, a grande besta. Ele descreveu magia como a arte e a ciência de efetuar mudanças de acordo com a vontade. A gente vai comentar uma por uma? Vinícius, pois o não. Que é a vontade? Deixa pro próximo. Deixa pro próximo episódio. Não estou com vontade de responder. Não, mas eu acho isso interessante, porque o que acontece? Em um programa que não existe, mas que a gente com certeza gravou... Dá pra jogar uns tequinhos extras, não dá? Então, no fim. Não sei. A gente faz uma definição... A gente não, mas enfim. Eu faço um questionamento que é... Apesar de muita gente não gostar do Crowley... Muita gente ocultista não gostar e não seguir o Crowley... Muita gente concorda com essa base... que ele cria, que é a vontade. Que, assim, não é ele que cria, mas ele faz ali uma definição. Atualiza, né, praticamente. Ele traz esse conceito, que é um conceito bem da alquimia medieval e tal, e ele traz pro século XIX. Ele organiza, coloca em palavras, né? E diz assim, toma aí, gente. Pensa o que vocês pensarem, é mais ou menos por aí. Então, mas que é essa coisa da grande obra, né, que seria uma coisa que você está, entre muitas aspas, destinado a realizar, e tudo aquilo que está dentro desta grande obra é magia, tudo que não está é magia negra, uhum. Certo? Né? Mas, isso tudo desde que feito com intenção. Intenção, né? Porque você fazer sem querer também não é magia. Você tá, tipo, deu sorte, tá ligado? Você tá no programado, Eu tenho algumas perguntas mais adiante. Pode até ser a magia disso. De outra pessoa. Sim. Eu tenho até algumas perguntas enquanto orelha a respeito disso de magia intencional. Mas eu queria fazer um parênteses, assim, desse meu questionamento. Por que que tanta gente que não gosta dele gosta dessa definição que ele cria sobre vontade? Porque muita gente concorda. Muita gente gosta desse termo. O que que é vontade? Eu posso responder por mim. É o seguinte... Que não gosto dele, inclusive. Eu não gosto muito do Crowley. Eu acho que ele tem, como o Kelly disse em uma outra ocasião, o Megatherion tem várias paradas legais, mas o Crowley era meio pau no cu. Pau no cu do Crowley. Nota aí. Pau no cu do Crowley. Mas então, o Crowley é um cara que tinha momentos de grandes sacadas e coisas que eu não posso não concordar. E essa é uma das coisas que eu concordo. Eu acho que a definição dele é uma das melhores que tem. E tem uma outra... Posso fazer um exemplo mundano? Claro. Não do ocultista médio? É a mesma coisa de eu gostar de um escritor e saber que na vida pessoal dele o cara é um babaca, um preconceituoso, um misógino. Daí você fala assim, ah, tá bom, não podemos julgar pelo tempo que o cara tá. Então não vamos julgar, vamos só ler a obra dele e falar assim, ó, legal isso aqui que ele disse. Pronto. Mais do que isso, Ju. Vamos ler só os livros bons, né? É, sim. Não fazer como certos telemitas. É, vocês colocaram o círculo de defesa aqui em volta da gente, porque eu tô vendo que. A gente precisa sempre erguer essas defesas. É, só uma outra coisa. A galera pode desgostar do Crowley. Você que está aí ouvindo, você, maconheiro, que está ouvindo agora. Você vai morrer antes do Natal. Você pode até não gostar do Crowley. Você pode não gostar dele. Mas o que você usa tem base dele. O conceito do anjo guardião da Igreja Católica atual tem a pegada dele. Tudo tem a pegada dele. Amigo, a Wicca tem coisas dele. A Wicca é tudo dele. Você é Wicca. Interpretado pelo lado mais cor-de-rosa e griterinário. Que ficou mais bonito, aliás. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma pergunta. Ju, eu sei que você trouxe uma pessoa que não é pica da galáxia. Porra, trouxe em espírito, né? Não. Trouxe a palavra. E o Will, ali atrás. Trouxe a palavra. Sim. Que é uma pessoa da mesma época do Crowley. Sim. O que ela diz? É nossa querida amiga, maravilhosa, sensacional. Que, de novo, ó, não concordo com tudo que ela diz, mas gosto muito. Acho que é com quem eu mais eu concordo, que é a dona Blavatsky. Sotaque russo, nome inteiro, por favor. Ai, eu não sei o nome. Alena Petrovna. Tem que baixar a Kátia aí. Baixa a Kátia aí. Invocação da Kátia. Mas Blavatsky, que é diva, tem uma definição de magia parecida com a do Crowley, mas ela acrescenta uma outra coisinha, que eu acho que é essa outra coisinha que é legal. Ela diz o seguinte, nossa, agora eu vou resumir, tipo, os 890 volumes do Easy Sem Véu em 2 segundos. Perdão, já tô pedindo perdão pelo vacilo, tá? Mas é o seguinte, ela fala mais ou menos o seguinte, que magia é a sabedoria espiritual. Que porra é essa, Juliana? É o seguinte, ela diz que tudo no mundo, cadeirinha que você tá sentado, a cama que você tá dormindo, você, sua mãe, seu cachorro, todo mundo, a árvore na frente da sua casa, é permeado por um princípio. Tá tudo lá dentro, todo mundo tem o tal do princípio. E o magão, ou a bruxona, é aquela pessoa que tem a habilidade de fazer a natureza, e aí ela separa entre o que é palpável e não, ela diz que o magão ou a bruxona é aquela pessoa que vai usar a natureza como aliada, como serva, às vezes, porque ela usa essa palavra também, para realizar coisas a seu favor. Então, ela também fala da individualidade. Uhum. Eu gosto dessa... Porque ela tem esse lance do princípio comum. Eu acho bem bruxão, eu gosto. Isso está dentro daquele conceito de que a natureza tem leis e você pode tirar proveito dessas leis. Exato. Você pode modificar a seu favor se você souber... Quais são as leis, exatamente, como elas funcionam. Como elas funcionam. Mas até aí eu posso fazer uma faculdade de agronomia, posso estudar sobre adubagem e posso tirar o melhor que a terra tem de dar. E quem falou que isso não é magia? Aí eu vou citar Terry Pratchett. Não é porque você sabe como funciona que deixa de ser magia. Exatamente. Aham. Eu conheço muita gente que tá realizando a verdadeira vontade pelo que a gente observa, pelo que a gente vê como a pessoa age. Lógico que eu não tenho certeza, porque isso é um princípio pessoal, que tá na área da ciência, às vezes tá na área de um trampo braçal, tá ligado? E é isso aí. E voltando pro exemplo do Andrei, colheita foi o objetivo principal da magia durante milênios. Ainda e é em muitos locais. Já todas as colegas aí. Pra falar a verdade, acho que o ser humano... como sociedade, ele existe por causa da colheita, inclusive. Sim. Uhum. Leiam Yuval Harari, de novo. O Sapiens. Sim. A gente só começou a se unificar em cidades porque a gente conseguiu fazer essa produção de massa de alimentos, né? Através de... Sem isso, a gente não teria cidades, provavelmente não sociedade, ciência, magia. Talvez magia em pequenos núcleos, né? Mas nada muito, muito abrangente, né? Não sei se é pequenos núcleos, não, porque a magia... Se tem uma coisa que se adaptou muito bem à cidade, ao ambiente urbano, foi a magia. Melhor que a religião, inclusive. A ciência ajudou a criar o ambiente urbano, de certa forma. Mas não vamos... pular lá na frente, não. Então, eu vou falar aqui o que o próximo, a pessoa que você já citou, pessoa que você... Tem pensamentos mas dúbios? Mas quem é você, Lívia? É isso? Fale ela Juliana. Vai... Porque, tipo, Juliana, tá Juliana, vendo. Desculpa, Ju. Desculpa, Ju. A culpa é do uísque. O Dr. Gerald Gardner, o fundador da Wicca. Olha aí. Diz que a magia tentava causar o fisicamente incomum. Bom. Bom, porém limitado. É, bom, limitado e... assim, que como nem... a Wicca, inclusive. Desculpa, não, não, brincadeira. Gente, não, cadê? As proteções estão em pé, né, gente? Então, brincadeira. Calma aí, cara, desculpa. Proteção, ainda... proteção, pelo amor de Deus, você também não. Não, calma lá. Tipo, que eu vou... Parecer um pônei vai arrombar a porta e me estuprar. Você só tá piorando. Chifre, inclusive, se você estuprado. Não, ainda vou falar uma coisa que eu conversando com o Vitor lá do Vortex. Beijo, Vitor. Beijo, Vortex. É, a gente falando, pelo menos, porque vocês sabem, né, que o Vitor também começou na Wiccan, só eu não. Não faz bullying comigo, não. Gente, você só tá comigo, tirando não. Os outros do armário. Pô. Não, mas ele já saiu. Ele falou publicamente. A gente conversa um com o outro e diz, ainda bem que a gente tava na Gardneriana, pelo menos, né? Porque as outras eram pior ainda. Então, eu posso passar pro lá vem? Então, por favor, por favor. É melhor. Beijo, Wiccanos. Não me odeiem, então, tá? Anton LaVey. O famoso... Como é que eu descrevo o LaVey, Vinícius? Carecão. De coceleta, não. De cavanhaque estiloso. Gordo. Ele tá gordo? Ele ficou gordo, né? Mas ele não era. Tem aquela foto. Eu acho foto. Que as fotão de magão foda. Ele eu penso no LaVey de sunga e capa. É assim mesmo. É a primeira imagem que me vem do LaVey. Então, a palavra que ninguém tá falando, o adjetivo que ninguém tá falando é satanista. Ah, tá. Desculpa. Isso aí também. Então, isso aí vamos também. Lá. Ele fundou a Igreja Satanista? Tem outro nome aí? Ele criou a Igreja de Satã, que não necessariamente é a primeira manifestação do satanismo. Beleza. Então, vamos lá. Seu LaVey falava, a mudança... Que a magia criava a mudança de situações ou eventos de acordo com a vontade de alguém. O que, usando de métodos normalmente aceitáveis, seria imutável. Ah, tá bom. Tá. Então, eu vou resumir essa frase então. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Andrei, olha aí, ó. Tá Paulo Cu da geração de... Você já pensou em escrever um livro? Eu vou, se chama Vontade Quântica. Dá dinheiro e um dia ele volta pra você, quem sabe. Olha, boa. Pra enganar a velhinha, né? É, pode todo mundo, né? Velha, mas velhinha tem dinheiro. Mas as velhinhas, então, as velhinhas pegam toda a aposentadoria pra comprar o colchão então, quântico. Se bem que tadinha. O Temer vai acabar com essa mata de aposentadoria, então vai ser um público-alvo. Acabou essa moleza, cara. Em decadência, não, infelizmente não vai rolar. Quem é o próximo? O próximo é o senhor Alan... Nós temos dois arqui-inimigos. A gente não sabe se são inimigos ou se frenemies. Então, são frenemies. Eles são frenemies. Eu tenho certeza chama que eles amizade tomam... colorida, nome disso aí. Eu tenho certeza que eles tomam esse drink aqui que a Lívia fez hoje, que vocês estão perdendo, tá maravilhoso. De sunguinha numa ofurô. Com eles certeza, se encontram e certeza. Falam sobre a vida e ouvindo tudo mais. Ouvindo Barry White. Gente, que cena horrorosa que passou na minha mente. Eu tô achando o Alamo deixando as barbas de molho. Literalmente. Eu tô achando essa cena linda, inclusive eu tô me colocando dentro do ofurô com eles, né, só pra avisar. Gente, eu vou ler aqui pra ver se passa. É isso. Dá um sai da minha cabeça. O Alamo disse, e ele se refere à magia como a arte. A arte é como a magia... A ciência de manipulação de símbolos, palavras ou imagens para alcançar mudanças na consciência. Ou seja, ele acha que arte e magia é a mesma coisa. E o principal, ele não acha que tem uma manifestação física direta da magia, porque ele fala que a mudança na consciência. Ele diz que não é importante. Eu já vi entrevista com ele falando de tipo assim, isso é secundário. Eu não sei. Tá bom. Ok. E temos o frenemy do seu Alamo. Quem sou eu para discutir com o Alamo? Né? Temos o senhor Grant Morrison. Que não confundir com Kenneth Grant. Não confundir com Kenneth Grant, que o Andrei confunde, né, Andrei? Sim. Desculpa, sociedade. Grant Morrison, esse escocês maluco, diz que a magia é a palavra em inglês padrão, irremediavelmente inadequada para uma tecnologia estabelecida há muito tempo. Ai, que cara. Permite o acesso aos códigos operacionais subjacentes ao universo físico atual. Na verdade, parece muito com a da Blavatsky. Ai, Morrison, quântico, eu não sei, eu parei de prestar atenção na metade. Não, basicamente, ele falou que a Blavatsky... É isso? É. A Blavatsky fala de uma forma mais millennial. tipo assim, pro pessoal que tá mais chegado na ciência, entender. Não é mais tão poético. A Blavatsky é o Sonic gordinho e ele é o Sonic... O preto lá, que vira lobisomem também. É, o Shadow, aquela parada que olha assim, fala, tá muito errado. Anos 90 essa merda. Eu queria saber quem é aquele Sonic amarelo. Com os espinhos gigantes. Eu depois não tenho que pega medo, 7 esmeraldas, 50 argolas e dá um pulinho. Não fala assim, Sonic, não joga isso no Google, não, tá? É um aviso que eu te dou. Porque tem a galera do Furry que. Então, cara, Morrison é foda, né? Cara. Andrei já procurou. Alguém concorda com o Morrison? Alguém discorda do Alan Moore? Porque... Então, cara, o Morrison, ele tá falando. Puta. É, das duas definições, as definições dos dois eu acho que elas são bem úteis, assim, até porque tá mais próximo da gente, né? Se for pegar a galera, ela vai se afastando no tempo. Os dois estão aqui, estão vivos, são contemporâneos. Quer dizer que dá tempo deles fazerem várias merdas e a gente se arrepender de ter gostado deles. Né? Inclusive, dá pra gente sair na porrada com eles se a gente não concordar. Dá. Bater no Alan Moore já deve ser zoado, deve dar cadeia, já que ele é velhinho, né? Já tá só barba branca e tal. Mas o Morrison aguenta umas porradas. O Morrison aguenta. Tá um 50, o Morrison... Acho que a gente não aguenta porrada. Gente, o Morrison é escocês, o Morrison te dá umas porradas. É, tem essa também. O Morrison, ele tem esse problema, né, velho? Que ele mete umas palavras desnecessárias no contexto, né? Ele mete uns quânticos, umas balas quânticas, umas Sansão ômega no meio da parada que é meio desnecessário. Mas... tem a ver com o que a Blavatsky falou, tá na linha do que o Crowley falou, e a galera que a gente mais vai concordar não vai fugir do que o Crowley disse. Né? Então, eu gosto muito do que o Alan Moore fala, porque isso bate muito com o conceito do que eu acho sobre magia. Porque pra mim, magia e arte são coisas quase indistinguíveis, sequer talvez possam ser, inclusive, a mesma coisa. É criação, né? Então, sim, porque a expressão artística, assim, a gente como linkando com o nosso meta episódio zero, pra mim a magia, ela é uma manifestação. O ser humano é um animal simbólico. E por si só a gente consegue manifestar símbolos, dar conotações do que eles valem e, a partir daí, acreditar naquilo. E como a gente deu o exemplo do dinheiro, a gente pode matar por aquilo, né? Imagina assim, a Mona Lisa, tu joga e... aquilo ali, em teoria, é tecido, é tinta, é algo antigo e foda-se, né? Vai pro fogo. Mas pra gente, a gente sabe o valor artístico, além de todo o contexto histórico que aquilo ali tá envolvido. Então a arte, pra mim, é muito mais... Eu gosto muito disso. A arte, a gente muda o mundo com a arte, né? Isso pode parecer muito um conceito hippie, reponga da coisa toda, mas eu gosto dessa ideia de que a gente consegue mudar o mundo através do que tá dentro da nossa cabeça, né? E eu acho que magia vai muito a partir daí, né? Não necessariamente algo sobrenatural. Agora é a hora que a gente define cada um a sua magia e vai criticando a definição do outro? Eu acho que é isso aí. Vai lá, Kellen. Já que você falou, é com você mesmo. Então, a gente vai criticar geralmente a definição. Geralmente é quem pergunta, né? Que nem baralho. Né? A gente vai criticar a definição do Andrei ou cada um fala? Não, deixa o Andrei, coitado. Eu e o Andrei, a gente tá aqui de café com leite. Tudo gente. Bem. Só que indicar também, lembrei de uma galera, aquela banda de hip-hop... ocultista, que era brother do... foi brother do Alan Moore, eles fizeram o... KFL. Ah, pensei que fosse MC Bin Laden. Não, é o KFL, é uma banda... Eles queimaram $1 milhão, inclusive. Tem um vídeo no YouTube deles... Ah, tipo Mr. Robot, assim? É, eles juntaram... Eles juntaram grana e eles tocaram... Uma lareira e eles vão tirando e vão jogando fogo, tipo assim. E aí eles chegaram uma hora... O Aqualad, moleque piranha, ouvinte nosso também, ele ficou de me ajudar a fazer uma pauta dessa. Só que, tipo assim, eu procuro no Facebook por Aqualad, moleque piranha, e não é, ele tá com o nome dele. Então, Aqualad, por favor, manda mensagem pra me achar de novo o docs que você compartilhou. E tem sobre isso, que ele é uma banda que era pra essa pegada da magia do caos e tal. Tanto é que chegou uma hora que eles falaram, não, nós vamos parar, vamos tirar todas as músicas nossas que fizeram sucesso pra caralho na Inglaterra. De circulação, e só vai voltar e como licença aberta pra todo mundo usar o quanto quiser quando alcançarmos a paz mundial. Tipo, eles sumiram, tá ligado? A galera sumiu. E é muito bom, ouçam. Minha definição de magia? Uhum. No episódio perdido, no 0,5, né? O episódio perdido que a gente tem aí no meio, que não existiu, inclusive. Eu falei que pra mim, magia é manifestar coisas, é criar coisas. Magia pra mim é criatividade, é a capacidade de dar vida, de trazer. Então, olha só, eu falei três coisas diferentes, mas que elas têm a conotação de manifestar coisas. Então, trazer a vida, um filho, pra mim, porra, magia máxima, né? Você botar alguém no mundo. Eu, inclusive, não quero fazer essa magia, mas eu respeito muito quem fez. Magia negra, caralho. E eu agradeço por terem feito pra mim, inclusive. Porque puta, agradeço não, né? Porque tá foda, mas tudo bem. Segue. Segue o jogo. E criatividade, cara, trazer um livro. A gente comentou já em outras oportunidades que, por exemplo, o Steve Jobs é um puta mago, porque ele manifestou um produto novo, completamente zerado, e fez a cabeça da galera. Oi? Alterou o mundo. Alterou o mundo com essa porra. Ele tirou do rabo dele, assim. Tirou do, né? Puxou. Isso é magia, não há dúvida. E ele é um técnico, né? Ele tem uma outra formação e ele fez mágica. Ele fez mágica com K, tá? Ele magicou. Vamos emplacar o verbo aí. Magicar. Magicar. Né? Magicar. Se você quer praticar mágica, você não vai fazer magia. Você vai magicar. Magicar. Não se esqueça, use isso. Não confundir com magicar. Com CK. Magicarp também não. Bom. Olha aí, não, calma aí que eu... Não. Magikarp é completamente grande obra, é verdadeira vontade. É? Eu vou dizer, porque a Magikarpa, ó, e agora, galera, agora vocês vão tomar no cu, agora que vocês estão achando que estão rindo agora. O Pokémon Magikarp, ele é uma lenda, ele é de uma lenda asiática do salmão. Da carpa. Né? Que sobe a cachoeira e se torna um dragão. Porque ele atingiu... Ela vai contra todas as possibilidades, ela sobe o rio. E transcende. Olha mentira, aí. Só sobe o rio, é que tem um salmãozinho transante, é pra transar que ela sobe o rio. Só pra isso. Que não deixa de ser uma grande obra. Gente, no Japão, na China, não tinha salmão, então... Então, mas isso fala sobre a lenda de que a carpa é algo inútil, em teoria, e ela serve se torna pra comer. No serve animal... máximo da China. Ele vira um dragão. Que é o dragão, né? É que é isso. É, tá vendo? Magikarp, é isso aí. Coloca aí. Então é a grande obra, tá vendo? Tá vendo? Pau no cu de quem... Escreve, por favor. Pau no cu de quem riu do exemplo do André. Pau no cu de quem não gosta de Pokémon. Isso aí. E agora quem é o próximo? Hashtag Mystic. Ficou claro o que eu falei? De magia, assim, pra mim? Criação? Uhum. Ficou. Sim, tá, sim. Só ficou. Você. Ai, vamos lá. Eu sou a... Salvem a professorinha. Vou usar um exemplo, tá? Eu juro que não vou. Que não saudades vou da professoria. Tem uma música assim do Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves não, Nelson Rodrigues. Nelson Gonçalves canta essa porra. É, tudo a ver também, mas tudo bem. Eu tava conversando esses dias com a Ana Ash, que é amiga do pessoal lá do FTP. Ela tá na CMG lá, ela do caos lá, bruxona. E aí a gente tava falando... Oi? Fala. CMG? É uma comunidade de Chaos Magic. Ah, tá. Devo estar também. E que tem pessoas que conseguem formular frases que dá pra entender. Existe isso? É, existe. Ah. Cara, existe. Não, e ela passa é pra mim depois, por favor. Ela se encontra... Ô, Ana, vou expor você. Ela se encontra regularmente com essas pessoas. Já se encontrou nos Estados Unidos com um grupo. Agora ela tá morando na Europa, se encontrou com outro cara lá. E eles se reúnem pra fazer coisas mesmo. Então... Eles não tacam cocô no ventilador. Entendi. Tá. Não todo dia, pelo menos. Não todo dia. Tem... Não, eu não tô falando mal do Cauê. A gente vai ter que colocar esse meme no... Tem iniciação no motel? Iniciação no motel tem? Tem. Então é sério. Não, esse daí é pro episódio do 171. Não, eu não tô falando. É porque as pessoas têm aquele meme que todo mundo conhece, que chega lá, o Telemita. Ele chega lá bonitinho. Aí chega o cara do que os médicos tacando merda no ventilador. Só por isso que eu falei isso. Eu não acho que seja isso, tá? Pode parar. Para a machia no meio antes de mandar pra mim. Eu acho bastante. Tá? Bom... Favor de redirecionar para o Keller. Isso, não, eu tenho não experiências mim, assim, obrigado. Inclusive. Been there, done that. Gente, deixa a Ju falar, pelo amor de Deus. Bom, e a gente estava conversando sobre atos mágicos e memoriais. E aí ela estava me contando que ela fez uma receita de pão que só levava 4 ingredientes e que você não precisava nem sovar. Você deixava lá ele bonito por 8 horas, botava ele no forno e ela me mostrou esse pão no Skype, tá, gente? Me mostrou, a aparência dele tava muito bonita. Caralho. E aí a gente tava falando, né, que magia é isso, né? E essa é uma das formas... Fazer pão sem sovar. Isso, exatamente. Exatamente isso. Olha, eu acho isso bem mágico mesmo. Próxima pessoa. É difícil pra caralho fazer pão. Quem tira sarro do meu... Pau no cu do Andrei, pode colocar. Pau no cu do Andrei, tava precisando. Andrei. Né, mas é isso. Eu vou marromando na linha da Blavatsky, mas é isso aqui. É você trabalhar com princípios naturais, e eu não tô dizendo que naturais se restringe apenas a terra, água, fogo e ar e coração, Capitão Planeta. Eu acho que natural é, inclusive, coisas que não podemos tocar. Mas eu acho que é você manipular essas coisas para a sua própria... Para o seu próprio bem-estar, para o seu próprio desenvolvimento como pessoa no mundo. Mas é você pegar o que já está aí e fazer algo de bom para você. primeiramente. Depois você pode fazer pros outros se você quiser, mas primeiramente é você. Você tem que fuder os outros dentro nessa definição? Pode entrar. Se isso vai te fazer bem? É. Às vezes faz muito bem, inclusive. Então. Muita gente usa magia pra fuder com os outros, né? Então, também. Não. Presta atenção. É usar sexo. É fazer, usar sexo pra fazer magia. Não fazer... Fazer magia pra fazer sexo. Fazer magia pra conseguir sexo é outra coisa. Sim. Isso aí é outra coisa. E para terminar, eu acho que magia é movimento. Quem acha que vai ganhar um carro só levantando as mãos pro céu e chamando alguma divindade é igreja neopentecostal. Eu não sei se funciona. Pau no cu da igreja neopentecostal. Eu acho que se você quer alguma coisa, tem, já que falamos tanto do Grant Morrison, aquela pessoa que tem aquela foto maravilhosa sentada na posição de Buda com os... Machia que ele ensinou aqui, mostrando os dedinhos do meio, ele tem as definições lá de como ser mago. Acho que tem três, não lembro lá, do Pop Magic. Aí uma delas é assim: levante-se bumbum da sua cadeira e vá colocar em prática tudo que você lê, amigo. Então eu acho que magia é movimento. Não dá pra você fazer assim: não, mas eu tô aqui super envolta nessa energia maravilhosa dos deuses e a coisa vai acontecer porque eu acredito que vai. Vai lá e faz alguma coisa pra isso. E pior é que ficar em casa não é nem filosofia, tá ligado? A gente fala, mas eu estudo o lado filosófico da parada. Não, porque filosofia é você remoer isso. O Vinícius tem um ritual muito bom, né, pra ganhar dinheiro. É, ritual de prosperidade. Muito foda. Você acorda todo dia às 7 horas da manhã... Check. Trabalha, 11 horas da noite você vai dormir. Check. E acorda no dia seguinte, 7 horas da manhã. Maravilhoso. Check de novo. Cadê o dinheiro? Rinse and repeat. Continue fazendo isso por anos a fio. E no episódio perdido. Mas cara, imagina se você não estivesse fazendo. No episódio perdido, eu rasguei a minha carteirinha de bruxa, dizendo que Deus não existe, né? Então eu vou continuar falando isso. Pra mim, ninguém. Quando eu faço lá as minhas machias, eu não acho que esteja todo mundo sentado, como disse Vinícius, no boteco dos deuses ali, igual do Carlos Ruas. E aí, de repente, Odin fala: opa, estão me chamando, hold my beer, daqui a pouco eu volto. Não acredito que seja assim. Acredito em deuses como manifestações de arquétipos dentro da gente. A gente invoca o que a gente está precisando. Precisamos de um episódio sobre isso, né? Tá. Vamos fazer. Pra fazer raiva pras pessoas. Porque sim. Tem gente que... Tá, puto. Então acabei de rasgar. Nossa. Nome do episódio: Invocação a si próprio. Tipo, introdução à invocação. Eu sou muito ruim pra nomes, mas... E é isso, tá? Eu acho que é isso. Eu gostei da visão da Ju também, porque ela bate de novo, principalmente com a do Alan Moore, né? É, apesar dela ter essa ligação do mundo externo, a Ju sempre lembra que o mundo externo é importante, mas não há pra Ju, pelo menos me corrija se estiver errado, não há nada fora do que está dentro da mente humana também, né? Não estou não, certo? Eu acho que assim, você está certo, você está certíssimo. É que eu não considero sobrenatural o que as pessoas consideram sobrenatural. Eu acho que tudo é natural. Você consegue mexer com qualquer linha se você estudar e se você praticar. Make sense. Né? Por exemplo, você tem agora uma... Nossa, agora eu estou falando pra caralho. Tudo que eu não falei até agora, segue, né? Segue. Desculpa. Mas... existe uma popularização de alguns servidores ultimamente. Não estou falando que eles não são ruins. Mas aquele... ai, porque eu quero ter o resultado amanhã. Eu vou fazer esse bagulho agora e amanhã eu vou estar rico. Gente, magia além de movimento é tempo. Magia leva tempo. Às vezes você quer que a coisa aconteça tão rápido que você nem refletiu se essa sua ideia ou o que você quer, se é realmente a tua verdadeira vontade. Espera amadurecer o bagulho antes de você falar: não, porque eu quero agora, então eu vou invocar o cara aqui, assim, de três velas e dar três pulinhos e zás. Gente, leva tempo. Opinião do Peter Carroll sobre isso, que eu acho fantástico. Você deve fazer seus encantamentos a longo prazo e tentar fazer adivinhações a curto prazo. Porque se você fizer um encantamento a longo prazo, você está dando ao universo a oportunidade dele manifestar aquilo que você está correndo atrás. Se você tentar adivinhar a longo prazo, você está dando ao universo a possibilidade dele se desviar daquilo que você previu. E vice-versa. Então, sim, concordo com você. Magia é movimento, tem que fazer as coisas... Você tem que dar tempo das coincidências se encaixarem, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Não dá pra ser um magão fodão em um mês, gente. Quando, uma vez que eu não vou falar quem perguntou isso pra mim, mas falou assim: ah, eu queria fazer o Liber MMM, mas não tem um jeito mais rápido? Não dá pra eu fazer, tipo, um dia da semana esse exercício, esse outro? Eu falei, velho. Né? Então a gente tá. Tudo bem, eu entendo que a gente tá inserido num mundo onde tudo tem que ser pra ontem. Amigo, I'm sorry, magia não funciona assim. Inclusive, você descobrir me ensina, né, cara? Fica muito feliz, né, se eu fazer rapidão. Não, o cara que faz isso rapidão é o cara que faz bola de fogo. Cadê ele? Eu acho que magia é, primeiramente, um hack mental. Você modifica a pessoa. O objetivo é modificar a pessoa. E, consequentemente, você modifica o. A sua percepção, a percepção do mago da realidade. Então, aquilo que a Ju falou, que ela não acredita em deuses, eu acho que depende muito do que as pessoas acreditam. Tudo que as pessoas acreditam. Então, aquilo que você acredita muito, existe. Então, aí fica uma briga, fica um negócio meio New Game, uma coisa meio... Terry Pratchett, que é a sua vontade contra a vontade dos outros. Tipo, o que você acredita contra o que as outras pessoas acreditam. Então, você vai muito da sua força de vontade. E a sua força de vontade é o que faz você conseguir mudar a realidade consensual. Aí eu vou fazer aquilo que eu falei até no episódio anterior, que a pequena Lívia, lá com seus 8 anos de idade, ela achava que o avião permanecia no ar se todas as pessoas que estivessem dentro do avião acreditassem que o avião ia permanecer no ar. Se alguém ficasse assim muito na dúvida, o avião caía. Mais ou menos que nem o dinheiro, né? É, mais ou menos que nem o dinheiro. Eu achava que era o dinheiro, isso. Se você achar, ele voa também. Não, se todo mundo parar de acreditar que ele existe, tá. Ele deixa de existir. Deixa de existir. E eu me lembro assim também, a Lívia, sei lá, na quarta série, tentando explicar pra professora que o tempo não existia. Vixe. E tipo, nossa, isso deu tanta coisa. A professora falou, nossa, menina, tem uns pensamentos muito estranhos e tal. Só verdade. E assim, e depois de muito tempo eu fui ler as pessoas dizendo assim... Tempo é só uma coisa consensual. O que realmente existe é a decadência, a entropia das coisas. E isso que a gente entende como tempo. Que bonita essa coisa. Mais ou menos. Mais ou menos porque eu já tive essa discussão com um cara que ele é de exatas. E na verdade existem os dois tempos. Sim. Existe o tempo relativístico, que é esse, inclusive... E existe o tempo-tempo, né? Que quer dizer, se você para de olhar pro relógio, ele não vai mais lento. Então, foi essa discussão que eu tive, a Lívia, na Mas quarta série, com a professora. Mas o resto do mundo tá percebendo a passagem do tempo e empurrando Depende. Você pra frente. Depende. Não. Aí é uma questão, tipo, a força de vontade das pessoas que pensam um tempo desse jeito, com as pessoas que pensam um tempo de outro jeito, e você tem um embate diário de força de vontades. Lívia. Você tá falando muita merda, gente. Você está dizendo... Não, eu tô fazendo um paralelo. Eu acho que tá bonito. Você tá falando que o Neo é o maior magão que já existiu. É um doce, com certeza. E a Matrix é todo mundo torcendo contra ele e achando que todas as ideias dele são babacas e que ele não presta. É isso. Então, mas eu acho que isso é interessante. Matrix é uma história de iniciação. Total. Sim. Não à toa está na Só o primeiro filme. Eu vou assistir de novo agora. Não à toa é uma cópia do Invisíveis do Grant Morrison. Sim. Sim, inclusive acho que inclusive dá pra fazer um episódio só, tipo, elaborando... O Matrix ou o Grant Morrison? Ambos não, dá. Mas eu vou fazer episódio de Grant Morrison. Meu cabelo me rola. Os Invisíveis Os Invisíveis é de explodir a cabeça. Não, tudo bem, mas o Marcos não pisa nesse podcast. E só pra terminar o papo da Lívia também, tem uma outra coisa que você me lembrou. No Mago, a Ascensão, uma das primeiras grandes vitórias da tecnocracia foi o relógio. Porque com o relógio ela padronizou o tempo mundialmente. Então foi o. Então, eu quero só colocar uma última coisa no final. Enquanto uma pessoa que estou tentando entender isto agora, eu posso estar errada. Todos estamos, nós, inclusive. Todos, inclusive. Ainda bem. Vamos lá. É que o problema da gente, quando a gente dá essas definições, é que, primeiro, são pessoais. E não tem qualquer problema serem definições pessoais, né? O problema é que a pessoa que tá escutando a gente agora tá tipo, tá, ok, isso não faz sentido. Por causa disso, tá. Porque esse é o problema. Não existe uma definição... completa. É como, tipo assim, eu dei esse exemplo num podcast que nunca vai existir, do cachorro, né? Quer dizer, eu tô vendo um animal ali que eu sei que é um animal. O outro cara tá vendo ali, o Kelly, tô apontando pro Kelly, inclusive. Um animal que tem duas, quatro patas. Aí o outro fala, não, mas ele tem duas orelhas. Não. Aí o outro fala, não, mas ele tem um focinho. Porra, não, mas esse aqui late, né? No fundo, tá todo mundo falando de um cachorro, só que parece que cada um só tem visão parcial desse cachorro, quando a gente tá falando de magia. Então, aí Robert, eu não sei se... Robert tem muito a dizer sobre isso. Sim, sim, tudo de aí eu vou citar, não o Robert Antoniusso, essas pessoas elevadas, mas eu vou citar uma passagem, acho que Crise das Infinitas Terras da DC. Grande Lívia. Pô, tem DC demais nessa porra desse podcast. Eu sou marvesista, mas eu lembrei disso. Credo. Que ele fala assim, você não consegue entender alguma coisa estando pelo lado de dentro. Só que nós não conseguimos, da mesma forma que a psicologia diz, que nós não conseguimos entender na totalidade o ser humano, porque nós somos seres humanos. Então, só se a gente se desgarrar disso, alcançar a apoteose? Apoteose. Ah, ayahuasca, a palavra também, que você falou. Também, também. Na verdade, eu estava pensando na apoteose, aquele negócio que tem lá no final do carnaval. Com a gente, aliás. Então, a pessoa chega no estado de Deus e aí você consegue entender tudo como um todo. Você aqui pelo lado de dentro, amigo, te conforma. É o Neo do Matrix, né? Aí os boletos chegam e se der volta. O Neo... Volta pra Malkuth, ele... filha da puta. É, desse jeito. Em teoria, o Neo, antes dele se tornar o escolhido, porque ele não é o escolhido o filme inteiro, ele só é no final. Sim. Né? Sim. Antes dele se tornar o escolhido, qual é a única mudança que existe no Neo? O Neo escolhido e o não escolhido é a mesma coisa. O que muda é a percepção dele de realidade. Sim. Que talvez eu acho que pode ser uma grande dica a gente analisar depois o que é realidade ao invés do que é magia. O que muda são as opiniões dos outros sobre ele. Enquanto ele tava na Matrix, ele era um cara X, um babaca loser perdido no escritório. E de repente ele encontra um cara que você é o escolhido. Gente, você é foda. Eu preciso de muito mais química pra conseguir fazer esse episódio. Eu vou dar minha definição que magia é... Deixa eu anotar, eu sempre anoto. A magia é a compreensão, decomposição e recomposição. E acabou. Porque assim, eu gosto muito dessa definição do Keller, da manifestação, né? Isso bate muito com aquilo que eu falei da expressão artística. Porque você está manifestando algo que não existe para algo que existe, né? Isso é muito louco, né? Isso que você está falando. Então você precisa, primeiro, compreender que a tinta marca na tela e que a tela você pode pintar. Você pode entender que a flor significa beleza ou perfume. Então você está compreendendo elementos, você está dissecando esses elementos, né? Então o artista é o cara que mais tem facilidade para ser um magista, porque ele já está acostumado de tirar do mundo das ideias e concretizar? O artista é o imago, é aquele que traz a imagem, então ele tá ligado a isso também. E só para lembrar, uma vez eu falei, conversei com um cara assim, o cara falou, como que é? Eu acho que, não sei se era uma espadinha, um boneco, uma parada, eu manifestei isso aqui do astral. Aí a gente tava conversando, aí um brother falou assim, não, como assim, cara? Corporificou? Ele falou, não, cara, eu tinha madeira em casa, e eu tinha a serra e eu tinha a talhadeira. E eu fui pois lá. É, a compreensão é você saber que a serra consegue cortar madeira. A decomposição é você pegar o toco de árvore e você vai destruir aquele toco de árvore. Ele não vai ser mais um toco de árvore. Não existe Neo. Quando ele se torna escolhido, né? Eu deixo de existir. O que existe é essa nova coisa que você compreendeu, manifestou, e aquilo é uma outra coisa, né? As escolhas são feitas de caminhos, né? Toda vez que você faz uma escolha, você abandona outros caminhos. Cada escolha é uma renúncia? Isso é a cada vida. Cada escolha é uma renúncia. Paulo Coelho. Mentira, não sei de onde. Mas assim, isso é uma definição extremamente genérica e, enfim, que pode se adequar a qualquer coisa, porque isso também se adequa àquela coisa do... Não, é que, por exemplo, aquela galera do... beber café é um ato mágico. Beber café é um ato mágico? Se você for perguntar para um cientista, vai falar que não. Beber café é ingerir químicas que vai fazer água o meu cérebro... Suja. Ingerir água suja. Tem gente que vai falar que é água suja. Bom, eu sei de exemplos em que o café pode ser usado como parte de um ato mágico. Então... Não, mas não é isso. Dê seu testemunho, por favor. Não, não é isso. Só pra... Dê seu testemunho, depois eu... Não, então, plantas de poder são a parte intrínseca da magia. Então, sei lá, você tá bebendo álcool pra ficar doidão e entrar num estado alterado de consciência, de onde você acha que vem o álcool? É uma planta de poder. É o milho, é a soja, sei lá o que fermentou e virou aquela bebida. A ayahuasca é o cipó e a plantinha lá que deixou você doidão. Café é a mesma coisa, café é um psicotrópico moderado. Beleza. Mas é que não é exatamente isso que eu tô falando, mas eu posso dar um outro exemplo. O jaleco do médico, no momento que ele colocou o jaleco, ele deixou de ser o Andrei pau no cu pra ser o Andrei médico pau no cu, né? Uhum. Existe ali uma... E eu não sou médico, tá, gente? É a capa do Super-Homem, sim, né? O que é o Hobbit Clark... do Mago, né? O que é o Clark Kent tirando óculos e se vestindo? O Clark Kent, ele não é o Super-Homem. Ele não é o Super-Homem, né? Então, isso é um ato mágico? É a assunção de forma a Deus. Então, tá, tudo bem. Mas eu tô falando, tipo assim, quando a gente pensa em magia, a gente, a galera pensa, vamos lá, nos mais escrotos, bola de fogo. Mas, sei lá, modificar a realidade de alguma maneira. Ganhar da loteria, trazer uma namorada... Enfim. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui que também tá no FAQ da galera. Tipo, como são os resultados de magia? Qual é o objetivo de magia? Objetivo visão. E resultados. Inclusive. Eu já ganhei na loteria por causa de magia. É? É. Um terno só, né? Não. Menos do que isso. Mas assim, eu fiz a magia, eu quero saber os números aí. Bah! Joguei no dia seguinte e deu os números. Só que deu o menor prêmio possível, mas foda-se. Deu outra raspadinha. Né? Eu não vi isso cair na conta conjunta, não. Viu? Não, gastei tudo. Gastei tudo, comprei tudo em raspadinha. Essas não deram nada. Qual foi a pergunta? Qual é o efeito? Não, qual é o objetivo, e como são os efeitos? Então, nessa sua visão de magia. Nessa minha visão. É. No objetivo, ele é completamente personalizável. Você não. Porque, o que é pra fazer o quê? Pra fazer o que você quer. Sei lá, se você quer entender isso como a sua verdadeira vontade, como a sua grande obra, entenda. Parabéns. Mas tem gente que não tem essa... Eu, por exemplo, não tenho. Entendi. Eu, quando acordo todos os dias, eu não penso na minha verdadeira vontade. Eu penso, caralho, eu tô atrasado. Boleto pra pagar. É boleto pra pagar, né? Boleto pra pagar é verdadeira vontade? Talvez pra algumas pessoas, talvez seja um intermédio. Vai saber. Dentro falou o cara do podcast talvez. Com 3 milhões de downloads. Porra, quem dera, filho. Vamos lá, minha verdadeira vontade é essas três. Vamos trabalhar nisso, vamos então. Vamos trabalhar André. Pra isso. Vamos lá, me ajuda aí, os demonhão louco. Mas enfim, E como é que você vê os resultados? Então, mas essa questão é tão genérico que é. Eu posso pintar um quadro, isso é magia? Eu acho que a definição é: eu pintar um quadro é magia ou não é magia? Ele é um ato mágico ou ele não é um ato mágico? Se sim, então é magia. Então qualquer coisa que você faça, porque você quer fazer, você tem um objetivo, você decompõe aquilo e reconstrói, você tá fazendo. Eu concordo um pouquinho com você, porque, tipo assim, eu também acho que magia, ela é muito mais um posicionamento diante das coisas do que um ato em si. Então, tipo, é um posicionamento. Eu vou fazer isso aqui magicamente e tal. Uma ideologia. É, e tem um porém nisso que eu acho que a gente vai discutir num dia do preço, que se você não tomar cuidado, você vai desconectando da realidade foda. Você vai desconectando fora da realidade consensual, porque você vai pra dentro do teu mundo assim que você fica quase autista. Mas tudo bem, deixa isso pra um outro papo. Eu concordo bastante, então, com essa visão, né, de... Esqueci o que eu tava falando. Outro processo. Esqueci mesmo. Culpa perdi do isto. Essa é a descolação aí da matéria, da realidade aí do Keller. É isso aí. Então, como são os resultados? Então, o Andrei falou como são os resultados. Ah, tá, era isso. Justamente, era isso aí. Como que eu acredito que esses resultados se dão? De maneira mais próxima e dentro dos conformes possível. Eu não acho que vai descer o anjo, o arcanjo, o Gabriel. Fiz um rito de Goetia. Tamo aqui nós, tal, pá, fez o rito de Goetia. Eu não acredito. Com cintinho de leão também? Com cintinho de... Não, puta, se você achar um, é muita maldade com o leão também. Coitado do leão. Mas, assim como eu tenho colegas índios que se vestem de roupa de oncinha da C&A. Então acho que vale também, porque o importante é o simbolismo da parada. E aí o que acontece? Eu tô fazendo um rito de Goetia. Primeiro, não aconselho jovens a fazer. Estou fazendo um rito de Goetia. E aí jovens, que longe da Goetia. O Vinícius é muito pró, tipo, a limpeza do pool genético. Então, cuidado com o que ele diz pra fazer. Ele disse pra fazer, pensa duas vezes, né? É. E aí você vai lá, fez a parada e eu quero uma manifestação. Quero uma manifestação física. Porque tem uma galera que faz bagulho de Goetia pra pedir manifestação física. Eu acho que tem outras coisas que você pode pedir. Uhum. Inclusive que nem a Goetia é necessário, mas tudo bem. Mas eu quero uma manifestação física. O que é a manifestação física? Você acha que vai subir lá... O Asmodai, né? Vai vir o cara sentado no lobo lá, a coruja sentada no lobo e por aí o vai. Capiroto. Próprio capiroto, vai vir a criança, vai vir o Barbatos, vai vir gordinho, esquisito. Vai vir o cara de sapo com... Então, aí que é a questão. Você acha que isso vai aparecer? Eu acredito que não é. Pode até aparecer talvez na sua tela mental, né? Ah, a galera gosta da fumaça do incenso. Né? E aí que tá outra sacada, que é o que a galera mais usa. Porque então, o que eu tô fazendo com a fumaça do incenso? Acendi o incenso Peraí, deixa a orelha perguntar. Ah. O pessoal acha que o negócio vai aparecer na fumaça, do incenso. Só que mesmo assim eu tô facilitando uma coisa para aquilo manifestar. Você tá dando condição da realidade fazer a sua pareidolia se manifestar. Exatamente. Então, assim como, por exemplo, se eu oferecer um condutor de eletricidade para fazer uma ligação direta, Funciona? Bem, isso, sim. Agora, se eu quiser colocar o meu dedo e ficar igual o episódio do Chaves... Mas é, aí entra o que o Lavey falou, né? Que você faz magia quando você faz o improvável acontecer. Sim. Tá. Se você quer pegar uma bateria e ligar dois fios nela, você vai transmitir aquele eletricidade. Aquele exemplo ponto. Excelente que a Lívia deu no episódio que não existe, que é o do raio. Porque o raio, ele a só cai... O raio, ele percorre o menor caminho do céu até a terra. Uhum. É por isso que ele cai nos mais altos, né? Na árvore, no prédio. A ideia de que magia, na verdade, sempre corre pelo caminho mais fácil. Menor esforço. O caminho de menor esforço. Que tem até uma anedota que é tipo, a pessoa faz uma magia, como diz a Ju. Magia. Uma magia pra ficar grávida, só que não vai lá e não trepa. Aí o que acontece? A irmã fica grávida. Vira grávida de Taubaté. Então, ela ficou grávida, muita gente acreditou. Ela, até hoje, ela vai ser para sempre. Grávida, que é para sempre, ela vai ser conhecida como grávida de Taubaté. Por mais que nem filho tenha. Isso daí, de novo, é para o episódio de 171. Tá bom. Mas eu acho interessante isso. Eu vou dar um outro exemplo agora para colocar. Porque a ideia é jogar imagens mentais para você se identificar. É aquela pilha de dominós que você vai colocando para derrubar todos. Imagina que você coloca um dominó em pé e você coloca daqui a 100 metros outro. Você derrubar esse um dominó vai derrubar o outro? Não vai. Não. Então vamos dizer que cada simbolismo que você pratica na magia, você vai colocando um dominó a mais. Sim. Aí vai chegar uma hora que vai ter feito a conexão e vai rolar. Mas pode ser que, sei lá, mais ou menos, né? Acasos, né? Pode ser que dê um tremor de terra e o outro lado do outro lado... Pode ser, mas você pode ser fez que um tremor um de terra? Não sei. Será que fez? Não. É que vocês estão pegando o meu exemplo, vocês estão levando para nível de realidade. Isso é um exemplo hipotético. Respira, Andrei. Respira. A pistolívia, né? Pistolívia. Segura na mãozinha calma, e respira. João, hoje calma, na câmera. Calma, Andrei. Então, calma. Não, a ideia é ser uma imagem ilustrativa da coisa toda, né? E eu acho que é uma imagem muito boa mesmo, porque... Se você parar pra ver. Se você parar pra ver, várias reações mágicas que você pode ter feito, alguma coisa relacionada à magia. Pode ser muitas vezes aquilo que você alcançou na vida. Várias coisas que eu já consegui conquistar. Não, foi lógico, tem esforço envolvido, tem muito disso. Mas tem aquilo que a gente busca fazer mesmo. Vários acasos acontecem para as coisas acontecerem. Uhum. Para ter os resultados finais. Eu, particularmente, considero muito satisfeito com muitas coisas que eu conquistei por puro acaso. E às vezes a coisa que você tá lá lutando pra acontecer, não acontece até melhor, porque lá pra frente... Sim, e eu também, isso é outra parada, e eu também já aconteceu de eu querer agilizar a coisa, de eu falar, não, vai rolar. E dá merda. E eu forçar a parada, não, e aconteceu. Só que aconteceu e me fodeu a coisa. A coisa aconteceu do jeito que eu queria, mas a longo prazo me fodeu. O episódio do Digimon, em que tenta desevoluir o Agumon e ele sim, se transforma no... Skullgreymon. Exatamente, cara. Digimon exatamente. É foda. E veja o episódio do Skullgreymon, é isso aí mesmo. Você tá velho, Vinícius, desculpa te falar. Desculpa aí, cara. Eu não vi Digimon, gente, não conheço. Me pergunta sobre Pokémon, sobre Digimon. Eu vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo, então. A nossa campanha do Catarse. Toda vez que eu vou ensinar pra uma pessoa, olha o cara aqui. Não, mas toda vez que eu vou explicar pra uma pessoa como é que ele obtém um sucesso melhor no Catarse, inclusive não falar sobre sucesso. É você diminuir os riscos daquilo dar errado. Sim. É exatamente o oposto. Eu não vou te prometer o sucesso. Eu vou fazer com que você potencialize aquilo de dar certo, que é o quê? É você fazer, no caso da Ira, né? Ela vai falar de fazer a pré-campanha, da maneira como você vai colocar as recompensas pra bater num negócio que seja interessante, pra você colocar no dia, começar a campanha do Catarse no dia de pagamento do salário, colocar lá pro dia 5, você não coloca no final do mês a campanha pra começar. Então, tipo assim, colocar no final do mês, isso vai fazer sua campanha não dar certo? Não, às vezes ela pode até dar certo. Só que é uma pequena coisa que você está contribuindo para algo maior. Você está não dando sorte para o azar. Mas é mais ou menos isso. A diferença da magia é que eu estou não dando sorte para o azar e eu estou contando. Eu estou contando que eu estou facilitando os atalhos. Então eu estou explicando para o universo, ó, eu quero isso aqui. Simbolicamente eu estou falando para o universo, eu quero isso aqui. E eu estou dando espaço para você fazer essa parada. Você tem X isso aqui para fazer. Né, isso aqui eu não tô fazendo movimento com as mãos, eu não sei se tá claro pro pessoal que tá ouvindo. Deixa né? eu fazer uma pergunta. E é por isso que várias vezes você fala pra mim, Vinícius, que você, tipo, tem que esquecer a coisa. Sigilo, sim, principalmente. Sigilão. Mas isso é outra coisa. Isso aí é um, uma história que o Spero inventou e que eu concordo pra cacete. Que o ser humano tem uma tendência a se auto-sabotar. Né? Na hora que você estabelece o seu objetivo, cria um símbolo para que ele se manifeste, coloca energia nesse símbolo de forma subconsciente e depois esquece daquele objetivo, você está efetivamente tirando de circulação aquela parte do seu subconsciente que quer que o seu desejo dê errado. Quer um exemplo? Você tá apaixonado por uma menininha ou um menininho. Tô afinzaço dele, eu quero muito estar com ele. E eu sou um cara super legal quando eu tô longe da pessoa, do menino ou da menininha. Menininha, menininha chegou perto, eu viro um mongol gigante, babando e falando... Por quê? Porque tipo eu tô... O cara Andrei de 16 anos. É, e não, aquele é tipo aquele cara que chega perto e vomita, né? Que tem o estando... Outra, né? Assim, na verdade, vou dar um exemplo um pouco melhor. Você quer... um emprego. Na verdade, você quer dinheiro, você não quer emprego, né? Sim. Aí você vai lá fazer aquela... Porque você não é maluco, né? Aí você fica falando, poxa, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego. No dia da tua entrevista, você acorda atrasado. Cara, isso é autossabotagem. Você não quer o emprego. Entendeu? Sim, sim. Saber claramente o que você quer também. Outra coisa importante da magia... É definir a declaração de intenção. Formule em voz alta. Quando você fala em voz alta e se ouve, você fala assim, nossa, que bosta. Quanto espaço que eu tô dando. Você jogava um AD&D? Você jogava AD&D? Eu tinha uma amiga que falava o seguinte, que todo ano novo o pessoal faz aquela tipo assim, ah, esse ano eu vou emagrecer, eu vou arranjar um emprego foda, não sei o quê. Todo ano novo ela fazia um contrato com ela. Tipo, digitado, esperta, assinado. Então, não sei o que. Esse era o contrato dela. E ela dizia que simplesmente por ela oficializar aquilo, colocar em papel, colocar, materializar aquilo, funcionava melhor. E ela não tinha nada a ver com o pessoal da magia, nem nada. Não adianta fazer o contrato, enfiar na gaveta e esquecer, né? Ela criou uma metodologia que funciona com ela. O que ela tava fazendo na prática aí é agitando a vida dela para os objetivos dela acontecerem. E isso ela não precisava nem fazer contrato para isso. Inclusive, fazer servidores com contrato, como se fosse uma lei, é muito eficiente também, viu? Para você definir a função. Eu acho que vocês precisam me explicar exatamente o que é servidor no próximo... Um outro momento. Então, servidor é o cara do TI. Então, eu sempre pensei isso. Então, eu acho que é o seguinte, primeiro, magia não é necessariamente... tudo, tipo tomar um copo de café. Eu não acho que tudo necessariamente seja mágico. Acho que as coisas que você faz com intenção de chegar no resultado são mágicas. Eu também não acho que toda magia tem que ser cerimonial. Eu não acho que você tem que fazer, sei lá, sigilo, servidor, chamar os capetas, fazer invocação para conseguir fazer magia. Eu acho que coisas do dia a dia podem ser mágicas o suficiente. E eu acho que a magia, a maioria dessas definições acadêmicas e dos magões fodas, elas ignoram um ou outro aspecto. Eu acho que tem três coisas que você pode conseguir com magia, colocando tudo dentro de grandes categorias. Uma é... sexo. Drogas. Isso tá dentro dessas categorias, então sim. Acho que você pode conseguir alteração da própria consciência. Beleza. Certo? Okay. Isso engloba o autoaprimoramento, engloba... tudo que você faça sobre mudar sua visão de mundo e se tornar uma pessoa diferente, não necessariamente melhor. Mudança de comportamento. Uhum, metamorfose pessoal. Pode falar, Ju. É o Neil saindo da caixinha que todo mundo dizia pra ele como ele era. Ele anula essa opinião dos outros sobre o que ele pode fazer e ele acredita no que ele pode fazer. Eu acho que é isso. Nossa, entenda a Matrix pra entender a vida. Sim. Eu preciso ver esse filme de novo. Cara, ele é um filme... muito foda. É que assim, é que a gente tá lidando aí com o Jornal do Herói. Uhum. Que é algo altamente simbólico. Que e é o rolê da Cabala do Mago. Que é o rolê da Cabala. Que é o rolê que eu me identifico, que são os arquétipos. Eu gosto muito de Jornal do Herói. Então por isso que eu gosto desses lances malucos. Falta um do Vinícius. Não, aí. Falta dois. O segundo, alterar a realidade consensual. O que as pessoas consideram que é realidade palpável. Então é conseguir objetivos práticos. Pode falar. Você acha que bola de fogo ocorre? Eu acho que pode ocorrer. Só não do jeito óbvio. Vai precisar de uma energia. É aquele exemplo clássico lá do mago, a ascensão, né? Você solta a magia pra fazer bola de fogo, você pode fazer um buraco num encanamento de gás e mais uma fagulha, aquela coisa toda. Então, pode acontecer. É o movimento, é o criar. É assim que a gente vai conhecendo a pessoa que a gente casa. Continue, por favor. E o terceiro, que eu não julgo tão importante, mas tem gente que vive pra isso, é comunicação com outras inteligências. Cara, eu acho isso muito louco, desculpa. Essa daí, para da magia, porque, porra, é muito legal. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Você então, gosta de se comunicar com os capeta, com os Cthulhu, é isso? Não, eu não, gosto. Não, não, não. Tem outras coisas. Eu acho que isso aí tá na categoria de alteração de consciência. O que eu tô falando Sim. aqui é de receber o livro da lei, entendeu? É, de alguém ditar e você... Isso. O Chico Xavier da magia. Tá. Então, então é aquela questão do... E isso aí é foda, porque você também tá pressupondo, né, a uma existência externa ao indivíduo humano. Pra isso. Que, a gente, né? Bebi pouco pra isso. Porque, tipo assim, a Ju, por exemplo, no trampo que ela tava colocando, ela tava. Eu não tenho opinião formada sobre isso, que eu já tive experiências que comprovaram, de certa forma, o que me deram sobre os dois lados. Mas a Ju, por exemplo, ela propõe que o mundo é humano. Então a inteligência, ela tá dentro do cara ali. Essa proposta do Vinícius já pode deixar margem pra entender que existe uma inteligência à parte do ser humano que pode utilizar o ser humano. Ou não, Keller. Ou pode ser uma conversar. Coisa só escondida dentro da nossa cabeça. Muito bem guardada. É que eu sou muito terra. Que é, a visão da Ju, no fim. que você pode, por motivos práticos e simbólicos, considerar isso como externo. Mas, na verdade, pode ser tudo uma coisa de dentro de você. A partição do HD. Agora eu vou conversar só entre os dois orelhas. O que tu tá achando disso, Drey? Porque eu tô com uma dificuldade de abstração, de entendimento, pra dessa falar parte a verdade, cutuliana. Eu vou falar que eu não tô, porque, pra mim, eu gosto... Vamos lá. Lá vai. Espreguiçou na cadeira. Vamos lá. Se mexeu. Então, eu tenho um problema muito sério, eu tenho um bloqueio muito sério com relação a isso. Porque, beleza, é tudo muito bonito, a gente tá conversando aqui. Beleza, Drey, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer. Aí eu vou colocar minha sunga. Né? Com a minha, capa pra ficar igual a raposa, colocando pra trás, uma capa, né? Segurar uma espada de madeira, né? E colocar um chapéu de alce e falar: venha a mim. E pá. Aí eu provavelmente, se ocorresse isso, coisa que eu imagino que não vai ocorrer porque eu me conheço, eu vou falar: cara, que babaquice é essa que eu tô fazendo, cara? Isso não existe. Então, eu falei a mesma coisa pro Vinícius, que eu tenho esse problema de Sim. tentar qualquer coisa. E o Vinícius falou que isso é o não sei, você Também falou sei. Que era uma coisa sempre o capeta. Tipo, sempre uma coisa interna da pessoa que Bloqueio? Todo mundo tem isso. Se você parar pra pensar, coisa. É ridículo mesmo. Mas se você estiver fazendo o mais ridículo possível, cara, essas são as mais eficazes. Eu já vou falar porque eu acho que o ridículo é importante, mas deixa a Ju passar ali. O maior limitador do mago, da bruxa, como você quiser se denominar, meu amor, como um ocultista médio, é o medo de parecer ridículo, mesmo que você esteja sozinho. Você olha assim e fala assim: caralho, eu tô aqui pelada, apontando um bagulho pra cima... achando que tava vindo alguma coisa. Que porra, que coisa babaca. Esse é o maior limitador. Olha, então, sabe uma coisa que ajuda pra cacete a quebrar esse limite, álcool. Essa barreira? Álcool. Também. Também. Tem umas outras coisas que a gente dá pra fumar também. O discordianismo. Sim. Na hora que você começa a colocar o discordianismo no seu dia a dia, o seu conceito de ridículo meio que evapora. Mas é porque isso aí, isso é um contra-ataque nisso. Por quê? Porque, na verdade, você não tá falando que isso não é ridículo. Você tá afirmando que toda a nossa realidade é ridícula. Sim, então isso e o ridículo é ok. O né? ridículo é totalmente aceitável. Eu tenho um porquê também. Eu acredito que é importante pra magia, principalmente se você tá iniciando uma parada dessa, esse ridículo, ele é uma segurança da porra pra você entender também a diferença de tempo. Porque o tempo mágico, onde você faz o rito, qualquer coisa, não é o tempo cronológico de pegar a fila de ir no banco. E pra não ficar malucão, desprender da realidade, e né? E pra você não surtar foda. Então, tipo assim, naquele momento que eu tô fazendo o ridículo, eu tô olhando, porra, eu tô fazendo um bagulho aqui que é meio ridículo, tal, tal. Então, é uma coisa que eu não faria na rua. No primeiro Sim, momento. E você saber Lembrei que você não boa. Faria na fila do banco uma invocação pra fila andar mais rápido é uma coisa. Mas como é que você se despe? Eu já despe, não sei despe, mais dizer. Se você tira aquela roupa que... do ridículo que te impede de fazer então, as coisas. Eu já não sei mais dizer porque eu já tô num grau que eu faria de boa. É um costume. Quando não, você pode. Faz várias Sim. vezes algo ridículo, aquilo não é Vira mais normal. Ridículo pra você. Ó, tem uma definição muito boa. Primeira, gente. Segunda, terceira é ridícula. Depois fala assim, tudo bem, vou fazer aquilo ali. Talvez a quarta, quinta, sexta. Oitava, nona, vai. Décima. Depende de como você estiver. Se você estiver peladão lá e tal, na frente do espelho, eu acho melhor. Eu não recomendo o espelho, gente. Não, gente, o diabo não dá risada. Ele não liga. De verdade. Deixa eu falar do que é esse conceito do ridículo. O que faz a gente achar que nós mesmos estamos sendo ridículos é o nosso sensor psíquico. O sensor psíquico... Eu tenho um amigo que define isso de uma forma brilhante. O sensor psíquico é um pequeno Galvão Bueno que mora dentro da sua cabeça. E ele fica narrando de forma escrota tudo o que acontece na sua vida. Não, eu vou redefinir isso. Não é. Isso tá ali o Andrei olhando pro teto, desenhando o pentagrama. Ele vai conseguir. Não é, Vini. Eu já tô falando que não é. Não é. É o Faustão narrando vídeo cacetada. Louco! Olha o bicho aí mesmo. Olha o que a Vicerinha vai fazer. Olha o Andrei. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Olha, Andrei, o meu é o Galvão. O seu pode imagine, ser o Faustão. Imagine a sua sogra no sofá vendo você fazer essa merda. Imagina ela agora. É isso aí. Repete de novo. Vai repetindo. Hoje não. Sua mãe teria orgulho, hein? O Faustão falando. Ele lê, né? A lontra na piscina. Aí é o tiozinho, né? De sunga. Pulando e matando as crianças. Porque pulou isso. A Lívia tá tendo uma síncope. É o Faustop, cara. É isso aí. Faustop. Calma, gente, problemas técnicos. Vim no microfone pros ouvintes participarem. Tá chorando, gente. Tô fora do ar, gente. O Robert Anton Wilson fala do sensor psíquico também. Sim. E o discordianismo, ele é uma ótima porta de entrada mesmo. Sim, é verdade. O discordianismo, na verdade, é uma boa porta de entrada porque ele não se leva muito a sério, né? Nada. Então... E ele ensina coisas extremamente avançadas, extremamente difíceis, de uma maneira muito simples. Na verdade, sim. Ele é o Zen para ocidentais, né? É perfeito, o título é esse mesmo, né? O Zen para ocidentais. Que é pra você aprender essa parada do esvaziamento e o esvaziamento de conceitual. Porque, novamente... Tudo, até essa parada do sério, bueno. Do Galvão Bueno, da seriedade, essa coisa, ela é uma coisa que a gente veste por cima da pele, tá ligado? Tudo isso, a seriedade, o tesão, todos os conceitos, a beleza, é uma coisa que você veste por cima da pele. Uhum. Né? Você tá pelado, você nasce pelado e o resto é drag, né? Puta, ponto final. Exato. É isso aí, fechou. Eu tô fazendo um coramão aqui. Vocês sabem o que é um coramão? Um coramão? Eu tô fazendo aqui. Mas é isso mesmo, cara. O poder. O poder é isso, velho. Não há rei... O Onepis me ensinou na fase de Alabasta. O rei cobra está ali se ajoelhando diante do grupo do Luffy, o chapéu de palha. E o rei de Alabasta... ele fala, não, rei, não faça isso. Ele fala, não. Não há rei quando se está nu. Poder é algo que se veste por cima da roupa. É a mesma coisa também. Essa coisa, esse alto... Ai, não, eu sou um cara... Repete, por favor. Rei, não se ajoelhe, não se ajoelhe, eles são piratas. Não. O poder é algo que se veste por cima da roupa. Não há rei quando se está nu. E aí ele agradece por terem salvo Arabasta. E aí tem essa parada, porque toda essa seriedade, toda essa coisa que você se leva super a sério e tal, ela é uma coisa que você vai vestindo. E isso vai te travando. Isso vai te travando fisicamente, cara. Você fica, né, que não, tem que ser um... Tu vai ficando robótico, você vai, né... Inclusive o Reish... É o Reish que fala das... Sim. Dos pontos dos 8, que travam, né? A pessoa. Pontos, tá? São 8 pontos, né? Que travam, são círculos, anéis, que o Reish fala. O Inhalm Reish, que eles são anéis que vai travando. E isso, porra, tem a ver com o chakra, tem a ver com essa parada toda. Que é a mesma tipo de leitura, só que pro ocidente. Que você vai vestindo isso, você vai tendo que se encaixar na realidade consensual. E você vai se encaixando, seriedade, papel, formato. Que aquilo que você é, tua verdadeira vontade, aquilo que você propõe, aquilo que você é, ela vai ficando pra trás. Você entendeu? Então, na verdade, o mundo é uma grande obra de magia negra, tirando você da tua vontade. Essa aqui é a sacada. E aí a ideia da magia é que você vai se procurar e caçar esse caminho, né? Inclusive os conspirólogos de plantão dizem que o sistema, né, com S maiúsculo, as religiões organizadas, os governos, estão, na verdade, fazendo isso para você não correr atrás da sua verdadeira vontade. Porque se todo mundo for correr atrás da verdadeira vontade, o sistema desaba. Bonito, desaba bonito. E aí a galera lá de cima tá, né? O que? Se você tem dinheiro suficiente hoje em dia, que é o deus do intermediário, né? Tu faz o que você quer, meu irmão. Tu caça elefante, tu caça leão na África. E foda-se. Tu pega órgão de criança na Nigéria. Tu vai pra turismo sexual na puta Tailândia. Que pariu, na Tailândia. Você entendeu? Tu faz o que você quiser, velho. Você entendeu? Porque você a sua verdadeira comete vontade, vários atos contra a lei que também não existe e nunca é preso. Exatamente. Né? O que é lei? O que é? Você entendeu? A lei é uma ficção. A lei não é nada perto do dinheiro. No Brasil, a gente tem uma galera que entendeu que a lei é uma ficção, o dinheiro é uma ficção maior. Você entendeu? Então, pronto, cara. Eu altero a realidade como achar melhor. E essa galera você pode falar o que for. Tem muito filho da puta que, na verdade, ele tá seguindo de alguma forma a verdadeira vontade dele também. Não quer dizer que a verdadeira vontade seja, tipo, ah, o mundo vai acabar numa Age of Aquarius. Não sei. Pode ser gente que não é assim. Né? Primeiro meu, né? É, o foda principal também é que, se você for vindo pra trás, acho que a gente até conversou um pouquinho com isso, sobre isso. Se for voltar muito pra trás, aí acaba caindo naquela parada dos engenheiros de karma que vão planejar um mundo melhor junto com a fraternidade branca. Uhum. Enquanto, né? E, cara, aí é um grau de viagem que é meio alto e você não deixa de ser aquela visão do século XIX positivista de ordem e progresso. Gente, que não pode ter o ar atenção, esse é um ponto muito importante do Magicando. Nós colocamos a Astacheran pelo Magicando. Perdão. Tudo existe no limite, cara. Tudo existe no limite. Eu aceito Faustão, Digimon. Basta cheirando aqui nesse podcast. Então, assim, eu nunca mais vou voltar. Uma, tchau, Rui. Assim. Não sei se conseguiu ser claro. Não, com certeza, né? Isso é... É muito comunista, né? Sacanagem. Que, aliás, é mais uma coisa legal pra dizer. Inclusive, amigos comunistas, eu não sei se eu já ofendi a todos que eu tava ofendendo. Eu tava numa onda de ofender a galera do podcast, tava foda. Acho que passou, você ainda viu? Não chegou? Você quer que eu bote Marx na lista? Que nossa, pode pôr de novo. Porque no século XIX também, a própria teoria do Marx, ela é uma teoria teleológica. Então ela tem um fim. E isso, quando eu falo que vai ter um fim, isso é muito pensamento do século XIX. Tipo, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não consigo prever num tempo distante, porque eu dou tempo pro mundo agir de forma diferente. A realidade, ela tem essa característica. Eu até acho que eu anotei aqui, ó. Cadê? É, acho que eu anotei em algum lugar. A realidade, ela tem essa característica maravilhosa de catar o teu conceito e cagar nele. Você entendeu? Você tem o conceito, você tem a proposta, você tem isso. A realidade fala, não, irmão, não é isso aí, não. E ela vai lá e faz outra parada. Sobre o meu ponto de vista, é a deusa falando, foda-se. Que é, exatamente, é essa. A Eris é uma caracterização perfeita disso. Que, tipo assim, não tem obrigação nenhuma pra com você. Uhum. Né? Não tem moralidade. Não tem moralidade. Vou te fuder em algum momento. Por quê? Porque sim, porque é assim que acontece. Em outro momento, quando você menos esperar, você vai se dar bem. É, e vou orar pra você. O problema é teu, eu não tô perigoso, pedindo nada. Perigoso. É, aconteceu uma cidade, perigoso. Nós sabemos que pediram pra trazer chuva e Eris inundou a cidade. Olha como são, né, as referências. Quando alguém fala assim, eu vou orar por você, eu lembro daquela freira lá do Terceiro Sacerdote. Eu vou orar por você. Que quando pode eu deixar. Rezo, acontece. Acontece. Adoro trabalhar com crianças. Orar, rezar, é magia? É próximo. Nisso eu quero dizer pra todos vocês, ouvintes, que o Andrei tá crisado ali no canto. É, mas isso aí é o álcool mesmo. Bateu uma bad no Andrei. Bateu uma bad. Tá batendo aí o seu vocês estão vendo a forma deus da bad vibe, que é o Andrei. Por que vocês acham que eu não bebo? Vocês acham que eu não bebo por quê? Primeiro porque eu tenho medo. Não pelo que as pessoas fariam comigo, mas porque eu faria com as pessoas. Olha aí. Cabeçada, não, o Andrei libertando a verdadeira vontade. É isso aí. Não, cara, eu não tenho confiança na pessoa. Sabe quem também era ariano com você? O Andrei sóbrio é o sensor psíquico. É, eu tô vendo, solte. Então vamos manter ele lá, é bonito, né? Não tem cocô na parede. É, o Faustão também não acaba não porra tá rolando dele, né? Tá rolando Bible Black na televisão. Porra, tá tudo certo, aquele cara. Outro, Pico no é, Bocu no Pico. É, tá rolando, cara, não tá rolando essas paradas, não, cara. Então tá de boa, cara. O mundo vai desabar quando não tem mais. Gente, Andrei, eu quero dizer pra vocês que agora o meu exercício pessoal é fazer o Andrei deixar esse sensor psíquico através do álcool que eu trago toda semana. E se liberar o sensor psíquico do Andrei, vou lembrá-lo que o Andrei, ele é de Áries, que é o mesmo signo dele. Aquele do bigode, manja? Ah, não sei. Quantas pessoas têm de bigode que são filhas da puta na história? O Charlie Chaplin, filha da puta? Ah, tá. Não, entendi. Ele. Tudo bem que é ele mais um 12avos da população mundial. Mas... Inclusive, mais uma pessoa que tá nessa mesa. Aí, ó. Não. Mais duas. Olha só, mas eu tenho ascendente em Capricórnio. O que isso quer dizer? Não sei. Ele também tinha. Isso significa nada. Aguarde o nosso podcast sobre astrologia. Eu já falei várias merdinhas lá do TPM Cash. Beijo, meninas. Rasguei várias carteirinhas lá também. Então, gente, no próximo episódio, vamos combinar aqui qual vai ser o nosso próximo episódio. Porque a gente precisa falar do que, o que é necessário pra fazer magia. Porque a gente acabou de encostar nisso com esse assunto que a gente tá falando, né? Uhum. Que é, tipo, você tá disposto a se despir? Não tô, ninguém tá falando aqui pra você sair pelado na rua. Eu tô. Como eu disse, o Vinícius é a favor da limpeza do pool genético. Uma experiência. Cuidado. Não, uma experiência que é foda. E, cara, isso minha experiência pessoal pode não funcionar com você. Mas assim, na hora que você fala, não, eu vou fazer essa parada, é mágica, eu vou fazer essa parada aqui que é meio não tão correta. Você saiu correndo pelado no meio da rua. Ninguém te pega, ninguém vê, não rola denúncia, não acontece nada, é mágico isso, cara. É mágico porque ninguém acredita que tá acontecendo, é que tem uma mágico. Pessoa. Homem. É um buraco tão grande na realidade consensual que a galera fala, não, olha, bloqueia, né? O seu psíquico passa essa parte. Minha avó é a pessoa mais sábia que eu conheço, que ela disse que a coisa mais feia do mundo é homem pelado correndo. Mas eu não tava correndo, eu tava pilotando minha moto. Homem não é feito pra correr pelado, né, cara? Não é, cara. Não é? Não faça, não tente. Vai se machucar. Alguém. Pinto fica se chicoteando então, as pernas. Né? Não, mas eu não tava correndo, eu tava pilotando a minha moto. E tipo assim. Você tava andando pelado de moto? Pras bolas é muito ruim, cara, porque ela vai pra baixo e treme, assim, muito ruim. Ela vai pra baixo e treme. É, depois eu te conto fora do ar a história do peladão na moto. Demorou. E cara, e tipo, nada. Não acontece nada, né? Teve um tempo que eu e meu irmão fazia várias desses testes, assim, bizarros. Gente, a gente vai precisar gravar um proibidão. Só pra como que é que fala? Patrões? Patrões. Só para patrões, né? Patrões e apoiadores. Apoie-se lá. Vai entrar no Apoia-se que você tem acesso ao proibidão. Venha ser nosso patrãozinho. Alguém tende a adicionar mais alguma coisa ou eu posso encerrar? Eu acho que é isso mesmo, né? É isso. A gente... Tudo falado, nada resolvido. Mas como a magia. Que é isso aí. Ninguém chega a nenhuma conclusão. Bem-vindo à realidade mágica. Bem-vindo ao deserto do real. Assista Matrix pra entender a vida. Venha magicar conosco. Isso aí. Venha magicarpe com a gente. Uhum. E outra coisa, hein? Semana que vem não, porque a gente não sabe periodicidade ainda. Mas provavelmente na próxima quinzena. Episódio seguinte, o Vinícius me prometeu. E ele achou que eu esqueci, eu não esqueci. Não achei, não. Ele vai me dar aqui pra gente, ao vivo, o anúncio do Kit Penumbra. Kit então, Magicando, da Penumbra. Da Penumbra. Kit Magicando. Porra, obrigado. É o álcool, desculpa. Eu sei. Kit Magicando. Então você já vai se preparando, por quê? Porque assim... O que você quer dizer é que nós vamos começar a fazer as partes práticas. Então, é daqui a próxima quinzena, próximo episódio, não vai ter prática ainda, mas vai ser... Talvez no próximo pode ser. Caminhando pra prática. Já. Estamos caminhando pra prática. A pessoa já vai chegando o livrinho. A gente chegou, lendo. A gente apresentou a gente, apresentou esse fac que paira sobre todo mundo, que é o que aí o caralhos próximo é magia. O que você precisa, né? O que você precisa. Que é isso e mais alguma coisinha que a gente acrescentar. E aí, o kit penumbra, o kit magicando da penumbra, é os livros básicos da penumbra que pra ser utilizado pra magia. Era isso, né? O nosso chato. Uhum. Sim. Ah, tá. O que você precisa saber pra não boiar tanto no que a gente tá falando? A gente pode começar o Libernu, né? Sim. Uhum. Libernu é básico. Que é o mais facilzinho, mais básico. Por sinal... O Libernu é o livro que eu daria, sei lá, pra minha avó, pra ela entender. E? Não, por favor, não. Não, porque ela é testemunha de Jeová, mas ela conseguiria entender. O princípio também é muito bom, hein? Mas o princípio as pessoas têm uma séria tendência a não levar a sério. Pode dar uma boicotada, é verdade. Eu já comecei a fazer MMM, como eu disse no episódio passado. Tá... Não sei onde tá indo, mas estamos indo. Tá indo pra frente. Pra frente. Tá indo, isso é importante. O que ela disse que ia recomeçar de novo. Não deu tempo ainda, mas não, eu vou. Não. Mas eu vou. Essa semana. Cara, vocês não imaginam a correria desses últimos dias. E deu tudo, tá dando tudo encaixadinho, assim, certinho, as paradas. Que bom. Mas tá uma correria louca. Sabe o que é isso, ouvinte? É machia. Machia. Okay. E Andrei, você vai fazer o MMM? Vamos fazer o MMM. Vou fazer assim. Aproveita que o livro começou. Aí eu não sei, eu abro a página e falo lá, enfio o dedo no cu, aí eu... Não, se preocupa não, que isso daí é só lá adiante. Ah, entendi. É só no grau 11. Tá bom, grau 11. Desculpa. Eu amo vocês. Inclusive, eu amo vocês, FDP. O Peu vai vir pra São Paulo, dá pra gente iniciar no grau 11, se quiser. Beleza. Olha aí. Sua oportunidade, André. Teremos convidado. Então, ósculo profano pra todos vocês e até a próxima. Se é pra beijo, tem que beijar bem. Agora sobe a música do filme Matrix. Opinião do Peter Carroll sobre isso, que eu acho fantástico. Ele tem uma máxima que é muito... Quer colocar isso no cu? Desculpa. Valeu. Tô escutando aí, cara. Que merda. Eu tô brincando com o microfone. É Deus, mas fez Deus. É o Odin, ficou puto, porque eu falei que ele não existe.